Isso é muito importante. E o debate analítico, crítico e propositivo se constitui como um grande propósito do Instituto Humanitas Unicinos. Ah, é longe aqui. Não, pode ser um celular. Não. Tem que aparecer aqui celular. O celular, isso deve ser. Deve ter um celular. Muito bem. Nós damos as boas-vindas dizendo que, na verdade, a nossa programação hoje foi condicionada a uma breve alteração por conta de um problema de saúde familiar da Francine, que estaria conosco no primeiro momento. Né? O bom é que o professor Giuseppe Conco já está conosco, então vamos iniciar já de imediato com a contribuição dele na parte da manhã. Antes, porém, entendemos que seria bem importante dizer, da nossa alegria, que desde 15 de agosto estamos com um novo site do Instituto Humanitas, né? Com o propósito, então, de darmos vistas ao debate, a proporcionar o debate analítico, crítico sobre temas de fronteira, né? Seguimos de domingo a domingo com as notícias do dia, apresentadas, né, construídas aqui pelos colegas do Instituto e também replicadas de outras publicações. E com isso, nós convidamos a todos para que aqueles que ainda não fazem o acesso à página, que possam, inclusive, acessar essas notícias a partir do acesso da newsletter, né? No finalzinho da página pode ser feita a solicitação, né, para o recebimento diário da newsletter. Importante dizer que o novo site, ele, além de proporcionar um acesso mais visualmente interessante, né, mais clean, também ele proporciona muitas outras agilidades na sua formatação, que esse é o grande propósito. Né? Entre os destaques, então, além das notícias, estão disponíveis os eventos que estão postos, né, para o semestre. Temos organizado uma publicação com um catálogo desses eventos apresentados a cada 2 meses, no sentido de facilitar a informação sobre essas atividades. Né? Podemos destacar, entre as atividades que seguimos desde a origem do Instituto, com as UIHU Ideias, que acontece todas as quintas-feiras, no final da tarde, e isso tem sido uma oportunidade importante de aproximação, inclusive de produção. Vemos aqui muitos colegas aqui da universidade, de fora dela, de um espaço de poder socializar produções de conhecimento, de pesquisa, que podem dar conta, então, das grandes áreas, né, que são compromisso do Instituto, né, que são sociedade sustentável, ética, sujeitos socioculturais, com destaque às mulheres, teologia pública e trabalho. Isso mesmo. Então, fica o nosso convite para poder estar participando, tanto acessando o site, como participando dos eventos, sugerindo também participando das entrevistas. E, nesse sentido, podemos dizer que o professor Giuseppe Coco, que estará agora já fazendo sua contribuição no nosso colóquio, com o tema Políticas Públicas, Financiarização e Crises, um olhar a partir de Deleuze, é um grande parceiro, colaborador, socializa muito da sua produção de conhecimento conosco, tanto a partir das publicações como nas notícias do dia. Né? Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Ciência Política pela Universidade de Paris 6, graduado em Ciência Política pela Universidade... É. Essa? É, também. E doutor em História Social pela Universidade de Paris... Paris 1. Atualmente é professor, faltou os óculos. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da pós-graduação da Escola de Comunicação e do Programa em Ciência de Informação. É cientista, então, do nosso estado. É editor da revista Global Brasil, Lugar Comum, Multitudes. Coordena as coleções da editora DPVA. Não, isso é uma coisa antiga. DPA. E a política no Império. Isso. É que o currículo é longo, né? Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em política urbana, atuando principalmente nos temas trabalho, comunicação, globalização, cidade, fordismo e cidadania. Entre as suas publicações, destacamos um livro chamado Corpo Brás, né, por uma política... Dos corpos. Dos corpos. Na revista IH Online desta semana está disponível também uma entrevista com ele. Um artigo que dá conta um pouco da temática que vai desenvolver aqui conosco. Então, que tenhamos uma boa manhã. A proposta é de um tempo de exposição seguida de debate, conforme a gente vem desenvolvendo, ok? Quanto tempo? Uma hora para a sua exposição seguida do debate, ok? Então, esteja, vou sentar aqui. Bom dia a todos. Estou com um problema que não estou achando o meu telefone. Desligou, acho. Não. Será que coloquei aqui? Só uma dúvida se eu perdi ele ou não. Ah, está aí. Está tudo bem. Então, desculpem. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite e dizer que é sempre um grande prazer estar aqui no IHU. Com vocês e dizer que, bom, sempre foi um prazer vir aqui. Já perdi o número a conta do número de vezes que estivemos juntos aqui, mas é particularmente um prazer agora, nesse período, porque eu acho que o IHU é um dos poucos centros que, na conjuntura da crise política, da crise econômica, pela qual passa, e também uma crise ética, né, moral, pela qual passa o Brasil hoje, né, é um dos poucos centros no Brasil que se mantém pluralista, né, e com uma preocupação de manter o debate aberto, sem, digamos, nenhum fechamento em torno de algumas das campanhas que, a meu ver, essa é a minha opinião, que, a meu ver, estão poluindo o debate político, saturando o debate político no Brasil, em particular desde as eleições de 2014, pelo menos, mas a coisa começou antes, em junho de 2013. Né? Eu acho que nós atravessamos uma situação que é difícil do ponto de vista material, quer dizer, dessa crise que é uma recessão quase que virou quase que uma depressão, né, econômica, com consequências nefastas, né, em uma situação que já era difícil, que não era uma situação, apesar de todo o regime comunicativo que tinha tendência a exaltar a situação como se a gente quase que morasse na Suécia, né? E não era isso. E é claro que o que está acontecendo hoje, né, é particularmente duro, né? Então, eu acho que um dos problemas que nós temos é que, dentro dessa situação, estamos praticamente tomados como reféns, né, de uma série de campanhas de comunicação que tendem a evitar o verdadeiro debate. Então, eu vou tentar, com relação à minha palestra, discussão aqui, a minha apresentação, vou fazer, digamos, primeiro, o ponto de vista, não lembro se fui eu que sugeri essa coisa de um ponto de vista a partir do Deleuze, talvez, não sei, mas alguém teve essa sugestão. Eu não vou falar do Deleuze, não vou usar esse ponto de vista. Eventualmente, a gente pode, depois que ficou o Deleuze lá no título, a gente pode dizer como é que a gente pode usá-lo para uma série de conclusões ou no meio do debate. E também a minha apresentação não é muito estruturada, porque eu tinha programado de prepará-la de maneira mais estruturada e depois eu insisti, o IHU foi super gentil, para que o Ian passasse pelo Rio de Janeiro, o professor Ian Mullier-Bouton. Então ele passou lá no Rio, fizemos uma série de atividades, ficamos juntos, e aí pegou todo o meu tempo e então... Porque é muita energia para fazer a gestão disso e eu não tenho o mesmo pique, então eu estou com uma coisa menos estruturada, vamos ver. Mas, portanto, não é uma coisa enorme aqui, né? Mesmo que tenha bastante gente, vamos ver se a gente não aproveita mais uma coisa menos estruturada, que é uma apresentação de problemas, de questões, não é? Mais do que uma conferência, é assim, como uma introdução a uma oficina, um workshop. E como já quis introduzir desde o início, eu acho que eu vou tentar fazer esse debate sobre financiarização, finanças, crise e políticas públicas, pegando exatamente a crise e o meu ponto de vista com relação à crise, como é que eu entendo, eu apreendo a crise, ou como a gente pode pegar esse debate sobre finanças do ponto de vista da crise gravíssima pela qual nós passamos. E, então, assim, uma provocação inicial, né, que não quero ferir a sensibilidade de ninguém, quero dizer que o clima em geral é um clima muito ruim, né, para se discutir a crise política, em particular nas universidades, né, acho que as universidades, o mundo acadêmico politicamente está vivendo completamente descolado do mundo real, todo mundo fala das finanças como um mundo fictício, mas na realidade o mundo acadêmico e o que acontece no mundo acadêmico do ponto de vista, sobretudo nas ciências humanas, no debate sobre a crise, que a minha vez é totalmente descolado da orgânica do país. Mas eu vou fazer uma provocação, né, correndo o risco de ferir eventualmente as convicções de alguém, e dizer que nós estamos no meio de um paradoxo, né, e que poderia ser o fato que nós passamos em uma situação na qual nós éramos governados por Dilma e Temer, e há uma situação na qual nós somos governados por Temer e Dilma. Ou seja, nós passamos de algo que a gente poderia fazer uma brincadeira, dizer do Dilma para o Temer. Né? E essa brincadeira é para dizer que, na realidade, nós estamos diante, dentro da multiplicação da emissão de moedas falsas. E essas moedas falsas falsificam o debate sistematicamente. Essas moedas falsas são toda uma série de campanhas de marketing que funcionam, bem sucedidas, alimentadas até agora por um rio de dinheiro, né? E a gente está com a glasnost que a Lava Jato representa, quer dizer, a transparência que a Lava Jato proporciona, né? Vendo que tinha muito dinheiro, né, envolvido nisso, muito, muito, muito mais do que a gente podia imaginar, e que essas campanhas elas vão produzindo continuamente chantagens que impedem qualquer leitura mais profunda, né, das contradições do que a gente pode chamar de um período de governismo. Não é nem o, a esquerda no poder, o centro-esquerda, o centrão. Uma coisa chamada governismo, um amor pelo governo, um amor pelo Estado, né? Essas campanhas, elas vêm desde praticamente... antes de junho eram campanhas de discurso sobre a emergência da nova classe média, e depois elas foram as campanhas que tentaram de ideologizar de maneira totalmente fictícia uma prática de governo que não era sequer mais algo de pragmático, mas algo de quase cínico, né? Então essas campanhas elas vieram no período da Copa com a proposta da não vai ter protesto. Depois veio a problemática do menos pior para o outubro de 2014, em particular com a desconstrução da candidatura da Marina, independentemente do que a gente pensa dela. Foi uma desconstrução, no mínimo, cínica, que foi operada pelo PT, pela esquerda em geral, inclusive a extrema esquerda, a esquerda de oposição, né, da figura da Marina, de uma maneira antiética, né? E depois veio, imediatamente depois, ao passo que se fazia o ajuste no dia seguinte da vitória eleitoral, e em particular com a redução do seguro-desemprego, veio a campanha contra a redução da minoridade penal, né? Por um lado se colocavam jovens na rua, pelo outro se defendia o suposto retrocesso, depois veio o Fora Cunha, depois veio o Não Vai Ter Golpe, que é absolutamente o filho legítimo do Não Vai Ter Protesto, né? E agora vai ter o debate de novo contra o retrocesso, né? E a gente está metido sempre em uma cobrança sistemática que, se você não aceitar esse debate, você vira um golpista, né? Praticamente. Então, o que tem isso a ver com o debate sobre finanças, crise e dinâmica da crise global? Então, a primeira afirmação que a gente, depois dessa provocação, do fato que nós estamos reféns dessa falsa alternativa entre Dilmer e Telmer, o Telma, né, para ser melhor, Dilmer e Telma, é de dizer o seguinte: nós estamos nessa crise porque, sobretudo, a partir de... Bom, porque ela tem duas... A crise tem dois determinantes: a sua dimensão global e a sua dimensão endógena, brasileira. Não é verdade que a crise brasileira é apenas determinada pelas dinâmicas globais. Existe uma dinâmica global, existe uma dinâmica endógena. E a gente poderia resumir, digamos, o problema e o fracasso da segunda parte dos governos do PT, e eu coloco essa segunda parte com a gestão que começa com a Dilma, com a Dilma, ministra da Casa Civil, depois da crise de 2007 e 2008. E, até 2007 e 2008, apesar da crise do Mensalão, havia uma dinâmica que era uma navegação à vista, sem grandes mudanças do ponto de vista da política econômica, mas com algumas inflexões sociais em termos de política de acesso, em termos de distribuição de renda, né, que era o período da gestão Lula, né. A partir de 2007 e 2008, né, e isso de maneira dinâmica, digamos, de maneira cada vez mais consistente a partir de 2009, houve uma mudança da política econômica que levou a um fracasso e à situação atual. E a gente poderia dizer e usar a... não escutei a fala do Ian ontem, mas ele está lá e ele fala exatamente da economia da polinização, e eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: que com a Dilma presidente, gestora, gerente da política do Lula a partir da crise, e depois com a Dilma como presidente, né, que foi até uma escolha do próprio Lula em função disso, passou-se a investir e a produzir e a ter uma problemática do mel e não da polinização. E que é esse que é o grande, digamos, é o grande problema. O grande problema ou o grande paradoxo. Ou seja, o que continuou a vigorar foi fundamentalmente uma visão de que o Brasil precisa se industrializar e que a produção da colmeia, a produção do mel, é muito mais importante do que a produção do, digamos, do que as consequências difusas do trabalho de polinização, da economia de polinização. Então, não vou repetir o que o Ian escreveu na entrevista, ou falou ontem, né? Mas o que o Ian faz com essa metáfora, ou com essa comparação entre o que é o modo de funcionamento do capitalismo contemporâneo e das finanças dentro do capitalismo contemporâneo e a questão da produção de mel e da polinização, a gente pode retomar isso de maneira muito rápida. Ele diz o quê? Ele diz que hoje o trabalho, né, hoje a produção de valor, né, é fundamentalmente ligada à circulação, né, a essa atividade de agenciamento, já no termo de Lusiano, pois que está no título, de agenciamento dos cérebros em rede, né, e essa atividade que pode ser exatamente ter essa metáfora de ir de flor em flor. E que esse ir de flor em flor poliniza e multiplica dentro da sociedade a produção de valor totalmente relacional, né? E as abelhas, né, ela tem essas duas atividades, né, interligadas. Quando a gente pega uma colmeia, né, para produzir o mel e a cera, ela precisa, as abelhas, ir de flor em flor, né? E indo de flor em flor, elas vão permitir uma produção, a atividade de ir de flor em flor tem um impacto, inclusive econômico, inclusive quantificável, muito maior do que é o impacto da produção de mel, em termos de produção industrial de mel. Então, o que o Ian diz, a expansão das finanças, inclusive nas suas formas mais desregulamentadas, mais problemáticas, mais inquietantes, com os derivativos, né, com essa multiplicação de uma circulação louca de muitas vezes maior do que o PIB mundial, né, em termos de derivativos, de produtos financeiros, ela é exatamente em proporções comparáveis entre o que as abelhas produzem em termos de mel, né, e o que elas têm como impacto na natureza, na produção de fruta, inclusive na agricultura, na produção de frutas, na produção de na produção muito maior, né, no meio ambiente. Então, a ideia de dizer que na cabeça da esquerda, na cabeça neodesenvolvimentista, né, sendo que a cabeça de esquerda é fundamentalmente neodesenvolvimentista e é fundamentalmente estadocêntrica, se pensou absolutamente e apenas na produção de mel e não na polinização. O que é interessante é que quando a gente passa a pensar na produção de mel, passando da Europa, do hemisfério norte para o hemisfério sul, em particular aqui no Brasil, eu caí por acaso na leitura das mitológicas do Claude Lévi-Strauss, em particular no volume sobre o cru e o cozido, né? E onde tem um diálogo entre o tabaco e o mel, não sei se vocês conhecem, né? Mas aí tem duas partes, que é uma reflexão interessante, porque as abelhas aqui, as abelhas brasileiras, amazônicas, são diferentes daquelas europeias, embora tenha, como um monte, como nas árvores, etc., um monte de abelhas exóticas, quer dizer, europeias, mas as abelhas brasileiras são diferentes. Então vejam bem aqui o que a gente pode ler. Isso, citando esse diálogo, na primeira parte, o seco e o úmido, o diálogo do mel e do tabaco. Então, do cru e do cozido, né? Porque o mel a gente come cru, né? E o tabaco, ao contrário, é incinerado, né? Então, o Lévi-Strauss, ele diz, segundo Schwarz, é uma obra de 48, as meliponas se interessam pelas mais diversas matérias, desde o néctar e o pólen até, no Brasil, né, até a carniça, a urina e os excrementos. Não é, portanto, de surpreender que seus meis sejam consideravelmente diferentes dos fabricados pela Apis mellifica, quer dizer, aquela europeia, né, quanto à cor, consistência, sabor e composição química. Então, a metáfora do Ian, quando a gente passa do Brasil, ela precisa de algumas traduções que são extremamente interessantes. porque a gente tem aqui uma abelha carnívora, né? Não apenas vegetal. E que come um pouco de tudo, né? E o resultado... Então, se por um lado ela tem um papel, a gente tem que pensar, portanto, essa polinização, inclusive ela é polinizadora, mas também ela faz outras coisas que a gente poderia pensar, né? Que não é apenas a polinização, e os meios que ela produz são muito mais complicados, né? Então, em torno disso, existe toda uma série de mitos que eu não vou apresentar, nem teria condições de apresentar, mas que eu fui lendo aqui. Mas é interessante, o Levi Strauss, ele diz logo depois, portanto, pois, em diferentes registros e planos, cada um deles, o uso do meio do tabaco, né, parece oscilar perpetuamente entre dois estados, ou de um alimento supremo, né, e ou de um veneno extremo. Então, essa brincadeira é só para dizer exatamente que só se pensou no mel, e esse mel, além do mais, sequer é o mel europeu ou das economias avançadas, né? Com isso não quero fazer nenhum julgamento de valor, né? Ele pode ser um alimento supremo ou um veneno extremo. Então, esse mel, ele pode ser aquela produção que o Brasil precisa, e ele pode ser aquela corrupção que o Brasil, como dizer, conhece, né? Então, só para dizer que, digamos, o fato de ter pensado apenas ao mel, ter pensado, portanto, apenas a grandes empresas, as grandes empresas da construção civil, as mega obras, aos subsídios às multinacionais, aos global players, né, ele faz desse mel, né, algo que é, ao mesmo tempo, o mel da indústria ultrapassada, que a gente conhece no nível mundial, e uma sua hibridização, né, com as características específicas, né, que dizem respeito a uma democracia inacabada, a uma desigualdade extremamente importante que caracteriza o Brasil, que caracteriza todo o continente sul-americano. Então, a partir dessa pequena introdução, eu queria aí apresentar aqui duas linhas de, digamos, dizer que essa reflexão que a gente pode assim ter apresentado de maneira assim com essas duas provocações, que o debate sobre finanças do Brasil hoje, não apenas hoje, mas mais em geral, ele pode ser travado ao longo de duas linhas, ou é travado ao longo de duas linhas. Uma linha é propriamente como é que se apreende a financiarização, papel das finanças. E a outra é uma linha sobre as políticas públicas, né? Como é que se financia, né? Qual é o sentido das políticas públicas, em particular as políticas públicas de distribuição de renda. Então, essas duas linhas são paralelas, né? Mas naturalmente são interligadas, e essa interdependência desse debate está sendo dramatizada desde 2015 com o ajuste desajustado que o governo Dilma fez, que nos levou à depressão quase, né, econômica, né? E hoje vão ser de novo dramatizadas porque vão ser a pauta do governo Temer, que nos deixou o governo Dilma, né? Então, quando a gente fala da financiarização, né, e aqui eu às vezes vai aparecer eventualmente um pouco confuso o que eu estava relendo agora, mas vou tentar fazer a maneira menos confusa possível. Mas, enfim, porque a gente tem sempre essa nuance entre qual é a posição esquerda e a posição mais conservadora. Só que, na realidade, essas duas posições não estão separadas. Elas estão juntas, não? Então, essa confusão que pode aparecer na minha apresentação agora, ela pode ser um defeito da minha apresentação, mas também é um defeito de como a gente enfrenta esse debate no dia a dia, no debate político, né? Como nessa questão, né? Quem votou Dilma, votou Temer, né? E agora cobra que aqueles que não votaram nem Dilma, nem Temer, sejam contra um sem ser contra o outro, né? Então, essa confusão que a gente tem que lidar, inclusive no debate sobre financiarização e finanças, né? Então, em geral, o sentimento sobre financiarização no Brasil, né, a ideia de dizer que a financiarização é os juros estratosféricos, né, E que esses juros estratosféricos, na realidade, derivam do fato que os bancos têm muito poder econômico e político. E a ideia é, se reduz a isso. A financiarização seria exatamente esse excesso de poder dos bancos, do lobby dos bancos, né? E que os governos, no final, inclusive o governo Lula, etc., teriam cedido aos bancos. O que não deixa de ser verdade, né? Mas quando a gente pega o fenômeno da financiarização lá fora como fenômeno global, não se trata disso, né? Se a gente, acho que o Ian deve ter falado disso ontem, de toda maneira ele fala na entrevista, nos artigos dele, né? E também outros, o Gigi Rogero, etc. Quando a gente pega a situação, por exemplo, das finanças na Europa, onde tem uma crise das dívidas públicas gravíssima, né? A Grécia, a Itália, a Espanha, etc., né? A gente está em situações onde a taxa de juros, né, na Europa hoje, a taxa de juros real é negativa, né? A taxa de juros nos Estados Unidos é muito baixa, né? E há muito tempo que está se prevendo que um aumento muito moderado, né, dessa taxa de juros nos Estados Unidos. Então, financiarização e o nível dos juros não são duas coisas que se explicam reciprocamente. O nível dos juros é, em particular, uma doença, uma especificidade brasileira, que tem características brasileiras e que não são das finanças como esfera específica ou como característica da globalização, que são da política e da sociedade no Brasil, né? E da sua reverberação em termos econômicos. Mas, em geral, o que se diz, né, é que as finanças, elas são a causa da crise, né? A crise que, em geral, e aqui não sou eu que estou dizendo, é o que se diz, né, é como é processado, sobretudo quando isso vira um discurso eleitoral, quando vira um discurso político, quando vira uma retórica, né? Em geral, se atribui à crise, à falta de emprego, né, a essa expansão dessa esfera das finanças, que seria uma esfera, fictícia, né, irreal, que não seria real, e que coibiria o desenvolvimento da esfera da economia real, que seria a indústria, que seria exatamente esse desenvolvimento das finanças, né, ele reduziria a produção de mel, né, para voltar à metáfora inicial, né. O que é algo esquisito, porque é como se a gente, pois que as finanças estão na base da crise de 2007 e 2008, e que se fazem muitas, digamos, comparações, se diz, para qualificar essa crise, se diz que ela é diferente, mas ao mesmo tempo da mesma importância, do mesmo tamanho que teve a crise de 29, quer dizer, aquela que estourou nos Estados Unidos, né, e que levou à grande depressão, né, seria como dizer em 29, né, que a indústria é a causa da crise, né, e dizer que teria que reduzir a indústria para sair da crise, da Grande Depressão. Dizer que as finanças hoje são a causa da crise relevaria da mesma argumentação, quando na realidade a gente sabe que em 29, que a gente goste ou não goste, a saída não foi eliminar a indústria, né? Mas ao contrário, fazer com que a indústria, a produção de massa, encontrasse um consumo em massa. E que hoje as finanças, né, elas são algo diferente. Quando a gente diz, depois vamos voltar sobre isso, que as finanças são a polinização, ou algo que diz respeito à polinização, a gente tem que entender como é que elas podem ou não encontrar um equilíbrio econômico, um equilíbrio político, uma dinâmica, uma democratização, não sei, mas enfim, a gente não pode não passar pelas finanças, essa aqui é a questão, não é contra as finanças, né? Isso, mas aí, então, essa esfera seria, portanto, ao passo que num discurso mais de esquerda as finanças são o mal, né, são o diabo, não são demonizadas, portanto, e haveria a saída seria contra as finanças, né, além das finanças, e às vezes se mistura com a moeda, né, quando não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente necessariamente a mesma coisa, né? Então a saída seria fora das finanças, para além das finanças, sem moeda, né? Claro, quando a gente passa de um lado mais conservador, mais de direita, as finanças seriam a salvação. Ou você trabalha contra as finanças, ou você tem que se ajoelhar na frente delas, né? E quando a gente pega o debate, a falsa moeda que é produzida para impedir que tenha uma verdadeira reflexão sobre o fim de um ciclo político, né? Na realidade se tende a exagerar, fazer um debate maniqueísta entre essas finanças como a salvação, que o que diz o mercado, a variação do mercado é o nosso ponto de referência e temos que fazer tudo para que o mercado fique contente, ou temos que fazer tudo contra o mercado, quando sabemos que, aliás, 99% daqueles que dizem que temos que fazer tudo contra o mercado, né, estão junto com aqueles que dizem que temos que nos ajoelhar face ao mercado, né, que é uma falsa oposição. Mas, em geral, essa afirmação, né, de que as finanças são uma esfera fictícia e irreal, se junta, paradoxalmente, com uma outra prática que faz da moeda algo, né, que teria um valor nominal efetivo. E é uma coisa completamente paradoxal. Ou seja, ao passo que as finanças seriam uma esfera totalmente fictícia que circula por aí, que passa por cima da economia real, a moeda, ao contrário, seria totalmente real. E seria totalmente real ao ponto que, como é que se faz uma crítica do papel das finanças, da taxa de juros que está lá em cima, e uma perspectiva de esquerda, e que eu acho que, eticamente, é uma perspectiva legal, digo legal, quer dizer que temos que encontrar... Aqui estou conversando, não é um evento político, né, um meeting, não apresentaria as coisas nesses termos, né, porque ninguém entenderia. Então, há uma preocupação que é legal, que é eticamente, digamos, tem um ponto de vista popular, né, que é, por exemplo, toda aquela corrente, né, de crítica da, digamos, por exemplo, da estrutura da dívida. Né? Por exemplo, existe todo um movimento que se organiza em torno da ideia de fazer uma auditoria da dívida pública, né? E que eu acho um movimento completamente importante e adequado, né, ao debate sobre orçamento, dívida, juros, etc, etc, né? Mas, se por um lado o recorte e o horizonte ético desse movimento é extremamente interessante e importante, eu acho que tem um papel positivo, pelo outro, no fundo, há a ideia de dizer o quê? É a ideia de dizer orçamento hoje, né, é quase pela metade, né, absorvido pelo pagamento dos juros da dívida pública. Então, nós temos, sei lá, 50%, não lembro do valor exato, nós temos uma parte incrível, que é absolutamente incrível, né, do orçamento, que é gasto, do orçamento público, orçamento escasso, para serviços públicos escassos, né, que precisariam de maior investimento, né. Quando a gente trabalha numa universidade pública, sabe muito bem do que se trata. E agora no Rio de Janeiro, por exemplo, acho que aqui no Rio Grande do Sul deve ser muito diferente. Quem trabalha no Estado não recebe, não sabe quanto recebe, quando recebe, com que critério, quem recebe. É um caos generalizado, né? O Maracanã luxuoso e ao lado a UERJ um lixão, né? Luxo e lixo como resultado desse fato de ter escolhido de bancar o mel, né? A polinização foi para o espaço, a educação. Então, a ideia que está por trás do movimento da auditoria da dívida, sem com isso querer diminuir esse movimento, muito pelo contrário, que tem que ser apoiado, amplificado, inclusive com aquelas iniciativas no Congresso, ela está na ideia de dizer que se nós pegarmos esses 50% que é gasto, então, e o colocamos em investimento, né, por exemplo, em educação, saúde, resolvemos o problema. Quer dizer, ela tem uma abordagem da economia que fundamentalmente é uma abordagem de contabilidade. O fato é que se você coloca hoje, se eu virasse presidente estrangeiro aqui, alienígena do Brasil, e decidisse tomar uma posição dessa, quer dizer, decretar a queda da taxa de juros e pegar todo o dinheiro que paga, e ou eventualmente fazer até um default e colocar todo esse dinheiro, né, para esse dinheiro nessa passagem, esse dinheiro, essa moeda, né, perderia valor, porque as relações sociais, porque a moeda é fundamentalmente algo de relacional, né? E aí ela é a instituição de um valor que é a relação. E aí vou voltar sobre isso. Então, se nós não mudamos as relações sociais, né? Se nós não mudamos as relações sociais, que implica relações políticas, processo de produção, o equilíbrio entre a produção de meio e a polinização, a moeda não vai proporcionar essa mudança a ela sozinha. E a forma do paradoxo, ela se apresenta, o paradoxo, digamos, esse raciocínio se apresenta num paradoxo, que é, por um lado, declarar que é irreal, e pelo outro, achar que é totalmente o mecanismo fundamental. E foi o que aconteceu com o governo da Dilma, né? A Dilma, em 2011, sobretudo em 2012, decidiu baixar a taxa de juros. E por isso ela baixou a taxa de juros, como dizem no mercado, na marra, por decreto. Não foi o decreto, mas quase. Não é? Então, no debate na esquerda, a Dilma, por causa disso, é considerada mais à esquerda do que o Lula. Tá? No PT, na DS, todo mundo aqui no Rio Grande do Sul está muito presente, inclusive estavam todos dentro nesse segundo governo Dilma, né? E não sei como eles conseguiam resolver com Joaquim Levy, mas o pragmatismo tem 40 mil maneiras de lidar com a sua consciência, o espelho, não sei, mas enfim, o fato é que em geral, quando você fala com eles, né, muita gente considera Dilma mais à esquerda do que o Lula. E a minha percepção, eu não conheço pessoalmente nenhum, tinha encontrado a Dilma aqui quando ela era secretária de Energia, né? E a minha impressão é que a Dilma era muito menos política do que o Lula, não, que isso não estou dizendo uma obviedade, e muito mais autoritária, né? Assim, mandona, inclusive quando ela fala, né? Ela sempre faz uma frase que ela não consegue concluir, ela faz o que em francês diz un tour de force, ela força inclusive a gramática para... dá para imaginar o que é uma reunião com ela, né? Imagina o contrário de uma reunião horizontal e democrática, onde, aliás, todo mundo deve ter ouvido isso, né? Mas todo mundo pensa que essa decisão em política econômica é que marcou a sua dimensão mais de esquerda. Eu acho que a gente tem que, sem fazer uma avaliação de mérito, dizer qual foi o resultado, que hoje nós temos a maior crise e temos ao mesmo tempo os maiores juros, né, os juros mais altos, né, acho que são mais altos do mundo, né, e se não são, são os segundos mais altos, quer dizer, uma coisa estará na estratosfera, e uma altíssima inflação e uma altíssima recessão, né, em profunda recessão. Então, independentemente da avaliação de mérito, né, da avaliação valorativa, o resultado material é oposto. Então, o que diz a direita diante disso, né? O que é interessante é pegar, se vocês pegam, a direita não escreve, ela escreve politicamente, na Folha, no Globo e no Estadão, né? Mas ela escreve economicamente no Valor, que aliás é uma parceria do Globo com a Folha. E o Valor tem um tom completamente diferente, não estou fazendo publicidade do jornal deles, mas enfim. E tem um tom completamente diferente, muito mais objetivo, pouca ideologia, né? E você encontra artigos de um dos editores principais do Valor, de 2012, no qual ele diz o Brasil está indo para o buraco. E ele diz, então, primeiro tem uma antecipação de 2-3 anos, né? Temos que lembrar, se dizia isso em 2012, em 2013 teve aquela explosão social. Então, se eles têm essa antecipação, significa... E o problema deles é a certeza, a avaliação dos riscos dos investimentos. É importante ver os elementos de análise material que eles tinham, né? E como a direita o pensamento econômico mainstream, eliminando esse discurso de direita e esquerda, que acho que não cabe, né, tinha uma leitura da economia mais adequada do que os outros, as outras lentes, né, os outros óculos que eram usados para isso. E o que que ela, as argumentações que eles tinham, uma das argumentações, as argumentações que eles tinham em 2012 era de dizer: o governo Dilma, ele está quebrando o tripé do período neoliberal. A gente poderia dizer, ah, que bom, não? Mas ele está quebrando isso e, na realidade, ele está, por um lado, destruindo o ambiente macroeconômico e o ambiente microeconômico. No plano macroeconômico, ele trata o juro como se fosse uma tarifa administrada. E o que diz a economia mainstream é de dizer que o juro é um preço, o preço da moeda. Então, e do ponto de vista microeconômico, eles dizem, estão subsidiando a indústria a partir de critérios que não são transparentes. E quem vai pagar esses subsídios vai ser todo mundo. Aliás, a conta chegou. Então, quando eles dizem isso, eu não concordo em dizer que a taxa de juro é o preço da moeda. Só que o preço da aprender a taxa de juro como preço e não como tarifa é mais próximo da realidade do que a gente deveria aprender do que considerar uma tarifa. Porque o preço implica uma relação entre oferta e procura. Eu não acho que o juro se define a partir de uma oferta ou procura, porque não acho que o mercado do crédito funcione completamente nesses termos. Mas, no fato de dizer que é um preço, implica um elemento relacional que é mais próximo da problemática real, material, do valor. Então, o paradoxo... Faltam 20 minutos. Então, o paradoxo em geral é que nós avançamos mais ou menos entre essa afirmação de que as finanças são irreais, fictícias, uma esfera completamente separada, que seria necessário reduzir de maneira utópica ao nada, né, contra uma economia verdadeira, e pelo outro, que a gente considera a moeda do ponto de vista do seu valor nominal. Porque, na realidade, se pensa que por trás da moeda, que a moeda seria a representação objetiva de um valor que, para a esquerda em geral, quer dizer, para quem é inspirado na economia clássica ou neoclássica, esse valor seria o tempo de trabalho, seria o valor do trabalho, né? Ou, portanto, uma substância que haveria por trás, né, da moeda, que seria esse valor substancial, né? Ou, no caso da economia mainstream, essa substância seria fundamentalmente a utilidade, né? Seria a hipótese utilitarista, e portanto esse jogo exatamente da oferta da procura, aí onde a moeda seria apenas um véu, né, que não tem nenhum papel. E é curioso que, se para a economia mainstream você não pode absolutamente mexer na moeda porque ela é apenas um instrumento de circulação, né, para bens que teriam seu valor de utilidade como substância, né, ela reencontra, por outro lado, o discurso mais de esquerda, mais clássico, né, de dizer que a substância do valor seria o trabalho. Para os uns pode mexer, para os outros não pode mexer, mas o conceito no fundo é o mesmo, né, e ele retroalimenta esse paradoxo. E aí, aqui a ideia de dizer é que a moeda é uma instituição fundamental, né, que permite de fazer funcionar algo que, ao contrário, não tem substância, mas é totalmente relacional. E que, portanto, o valor é relação, né, o valor está entre, né, aí, beleza. Ele é uma troca de pontos de vista, né? E que a moeda é mais ou menos eficaz, mais ou menos estável, em função das dinâmicas da confiança, em função das dinâmicas da paz, da violência, né? Em função das dinâmicas da democracia, em função das dinâmicas ou não da corrupção. Não adianta pensar pragmaticamente, de mudar o país, né, fazendo da corrupção uma dinâmica sistêmica. Não se trata de fazer nenhum moralismo nisso, pensando que foram esses governos que inventaram a corrupção no Brasil. Mas, se esses governos tinham que mudar alguma coisa, o fato de ter feito da corrupção algo de ainda mais sistêmico em nome do financiamento do meio, o que você foi destruindo exatamente o quê? A moeda. E, portanto, ao passo que os juros por decreto eram rebaixados, né, por a sua dinâmica material ia subindo, né? E por isso que as análises mainstream dos economistas neoliberais tinham essa capacidade de antecipação que os economistas heterodoxos não tinham. Então, essa é a primeira linha de reflexão, confusa, mas enfim, no meio desses paradoxos, para chegar à segunda linha de reflexão, né? Que a meu ver, diz respeito. Então, a conclusão seria: nós temos que ligar a questão da moeda, a questão da política econômica, à questão da democracia, não mais separar isso. A questão da democracia, a questão da luta contra a desigualdade, a questão da democracia. Da democracia como base de um outro tipo de confiança, de um outro tipo de relação. E aí, chegamos, portanto, à questão das políticas sociais e das políticas de distribuição da renda, inclusive com as transferências monetárias. O que vai acontecer, o que está acontecendo, fundamentalmente, é que esse debate sobre redução da desigualdade e acesso aos direitos, que mais ou menos, em termos de retórica, todo mundo é a favor, né? Na direita, na economia mainstream, é um consenso, né, do ponto de vista retórico, né? Mas esse consenso retórico sobre a necessidade de reduzir a desigualdade e de ter uma política pública de acesso aos direitos, né, ele se articula mais uma vez de maneira bastante paradoxal. Então, eu não vou fazer, aliás, esse artigo que publiquei com o Silvio Pedroso, ele faz um pouco uma reconstrução do debate com algumas análises mais detalhadas, então não vou retomar tudo isso, né? Que aliás é um artigo que inicialmente publiquei num dossiê que organizaram da Multitude, que o Ian também trabalha nessa Multitude, que é todo sobre essa problemática da renda mínima, da renda universal, né? Que foi pedido exatamente para discutir o que estava acontecendo no Brasil. Então vou pegar só um pedaço, né, disso. E aí, fundamentalmente, o que nós temos na discussão sobre a redução da desigualdade, as políticas sociais e as transferências monetárias? Nós temos, fundamentalmente, em primeiro lugar, o fato que o governo Lula, sobretudo, né, não mudou as políticas econômicas quando ele chegou, né? Aliás, foi objeto de grande polêmica, ele fez até a reforma da previdência do setor público, né? Os deputados do PSOL, do atual PSOL, eram do PT, que foram expulsos porque se recusaram de votar, só para lembrar isso, né? E no meio dessa coisa que não conseguiu fazer nada, o que ele fez? Fez algumas políticas de acesso, valorização do salário mínimo, depois progressivamente, e o Bolsa Família, mais ou menos, né? Então, o Bolsa Família, ele foi muito, criticado, combatido inicialmente pela imprensa, pela grande mídia, pela direita, pela oposição direita, né? E hoje é um consenso, ninguém ousa mais falar contra o Bolsa Família. Só que quando a gente... Então, o Bolsa Família virou um consenso. Só que a gente sabe que o Bolsa Família, ele é algo como 0,5% do PIB, né? E muito pouco do orçamento. Então, ele é muita gente, ele tem um impacto, e a gente, esse impacto que o Bolsa Família tem, quer dizer, mais ou menos 12 milhões de famílias, um universo de 50, 60 milhões de pessoas, etc., né? Ele mostra quanto a pobreza no Brasil é delicada, né? Uma política mínima, né, tem um impacto social e político gigantesco, né? É isso porque pouco dinheiro, né, faz a diferença porque estamos falando de situações de pobreza extrema, de miséria, etc. Só que por trás desse consenso, ninguém mexe com a Bolsa Família, há posições relativamente bastante diferentes, inclusive por parte daqueles que o implementaram. Tá? Inclusive quando você pega os economistas que são mais de esquerda, ou críticos da área do governismo, aqueles que pensavam ou diziam que a Dilma era mais de esquerda do que o Lula. Então, na esquerda em geral, e aqui seja de governo, seja de oposição, sendo que hoje se juntaram, não sei porquê, na esquerda, fundamentalmente, a redução da desigualdade, né, e a redução da injustiça social mais em geral, depende fundamentalmente da dinâmica do emprego. E para a dinâmica do emprego precisa da economia real, quer dizer, precisa da industrialização ou da reindustrialização. O regime discursivo que legitima todos os subsídios, né, que foram entregues aos global players, às mega obras, ao agronegócio, etc, etc, tudo isso tem como legitimação a procura de uma dinâmica de pleno emprego, que era uma situação, aliás, até 2013, que mais ou menos existia, né? E tem toda uma série de economistas, em maneira menos nítida, o Márcio Postman, por exemplo, mas a Helena Lavinas, por exemplo, lá da UFRJ, que explica a redução da desigualdade e as melhorias em termos de distribuição da renda como correlação entre sistema de previdência, pleno emprego e aumento do salário mínimo real. Então, dizem, o impacto do Bolsa Família é completamente secundário, marginal, embora inicialmente eles fizessem críticas contundentes e agora todo mundo mantém a ideia de que o Bolsa Família é legal, fundamental. No âmbito da direita, a direita, por um período de oposição, ela era contra e depois passou a se silenciar com relação a isso. A direita, que estava no governo e que agora tomou conta dessa reorganização do mesmo governo, porque, na minha opinião, que não é nenhum golpe, mas é um rearranjo interno, tá? Com um acordão que, aliás, apareceu no dia daquele fatiamento da Constituição, né? O que então, um rearranjo muito mais consensual do que oficialmente aparece, né? E com algumas raposas da política muito inteligentes, né? Que tem uma voz rouca. A direita hoje, o que ela vai fazer? Ela vai jogar no Bolsa Família, a direita de governo, quer dizer, o Temer, né? Ele vai usar o Bolsa Família contra a Previdência. Então ele vai dizer, nós vamos manter o Bolsa Família, não vamos mexer nele, ou de vez em quando vão dar um discurso que vamos selecionar mais, ver os abusos, essas coisas que eles fazem para a Globo escrever um artigo para os seus leitores ultraconservadores da Zona Sul do Rio de Janeiro, etc, etc. Mas fundamentalmente não vão mexer com Bolsa Família, que tem um impacto absolutamente marginal no orçamento, né, e inclusive não uma verdadeira redução da desigualdade, embora tenha sido um momento de inovação fundamental, e vamos lá dizendo, nós não mexemos com a política social, mas nós temos que resolver o déficit da Previdência. E qual é, fundamentalmente, o debate? O debate que está por trás é que nós vamos entrar numa enroscada mais uma vez. E vai ser o debate entre retrocesso ou não retrocesso, tá? Então já está pronta a próxima campanha. A próxima campanha, né, vai ser, vocês veem, tem então esse retrocesso, quando era o PT era menos mal, tínhamos que ficar aí, não é? E na realidade esse debate, então, temos que lutar contra o retrocesso para manter, não se sabe qual avanço. Porque quando a gente pega o debate sobre a previdência e o salário mínimo, nós não, e mais em geral as leis trabalhistas, nós não tivemos nos últimos 13 anos de governo do PT nenhuma proposta de reforma estrutural. Porque o verdadeiro debate é como se financia o déficit, não é? Como se financia o déficit, quer dizer, como se financia e como se mobiliza a sociedade para financiar o orçamento público, para fazer as políticas sociais. Então, se você não tem propostas de reforma, né, O que vigora, inclusive o que vigorava antes, mesmo que se não se apresentasse de maneira formal nesses termos, é a ideia de que você tem que reduzir o déficit, manter o déficit, ter um superávit primário, né, para que o mercado, né, acredite, tenha confiança na situação dos gastos públicos, na situação das finanças públicas, por isso passe a investir, aí você tem um aumento da arrecadação e o déficit, e portanto o orçamento vai ser uma consequência, um resultado final. E isso vigorava antes, como vai vigorar de maneira apenas mais explícita hoje. A Previdência não tem déficit nenhum, se a gente, em termos de contabilidade, se a gente calcula o que a Previdência não tem como arrecadação porque as empresas sonegam ou não tem como pagar em função da crise, que poderia virar objeto de um crédito, ou porque você tem uma mudança na DRU, né, e portanto na gestão dos gastos, a Previdência poderia ser equilibrada do ponto de vista da contabilidade. Se trata de uma questão econômica, de política econômica, né, que diz respeito ao que é prioritário financiar. É prioritário financiar a confiança dos investidores para o crescimento retomar e, portanto, sempre uma dinâmica onde a produção de mel e as abelhas produtoras de mel são fundamentais, ou, ao contrário, financiar a atividade difusa de polinização, educação, moradia, serviços, saúde. Só que esse debate se vai se manter como um debate e um conflito entre avanço e retrocesso, ele vai ser ganho, e estamos numa situação muito feia, pelos que defendem a ideia de que é a diminuição do déficit e o aumento do superávit que vai permitir um aumento do investimento e do recurso disponíveis. Ou nós temos a capacidade de conquistar e reconquistar e reinventar o terreno das reformas, né? Ou vamos, a meu ver, vamos ser varridos, quer dizer, toda uma geração de direitos vão ser varridos. Só que esses direitos não são os direitos do mundo da polinização, não são os direitos de um processo de democratização e de redução expressiva da desigualdade, não como política compensatória, mas como terreno de mobilização de outros valores, que é a única transformação estrutural que vai lhe dar estabilidade, para além da variação entre a Dilma e o Temer, entre a presidente e o seu vice, entre o vice e a presidente. E então, o verdadeiro desafio que temos é como reconquistar o terreno da reforma. E o terreno da reforma, a problemática da reforma, é aquela de dizer que se nós estamos no mundo da polinização, o que nós precisamos bancar, imobilizar, financiar, é a polinização. Estou usando essa metáfora, quer dizer, é a dimensão social, né, dessa mobilização, sem a qual não haverá a capacidade no Brasil, né, de entrar por cima e não por baixo, no contexto da globalização. Há sempre a China como exemplo, mas a China também tem que mudar, né? O Yan trabalha também na China, né? E ele sempre conta, né, que a capacidade que tem os chineses de manter que tiveram os chineses até agora de manter os salários bem baixos, né, não é apenas o controle autoritário ou totalitário que o partido tem sobre organização e liberdade sindical. É pior do que isso, né? É pior do que isso, por quê? Porque na China existe um sistema administrativo, né, e rígido de regulação das migrações internas. Quer dizer, o pessoal pode sair do campo sem permissão do Estado, né? Então sem o visto interno, que se chama Yuku, não é? E então vai na cidade e fica inferiorizado, como fica inferiorizado sem direitos, né? Como fica inferiorizado os migrantes ilegais nos países das economias centrais, né? Então, então existe sempre a possibilidade de uma inserção por baixo na globalização, que significa quebrar ainda mais os direitos, e nesse sentido, retrocesso atrás dos anos 30, de quando vem as leis trabalhistas, o sistema ou atrás do período da ditadura que fez o sistema da previdência, né? Então, como é que a gente pode ir para frente e evitar esse tema retrocesso avanço? Abrindo o tema das reformas e dizendo o seguinte: hoje a previdência, ela é um sistema de proteção social que é importante, que efetivamente tem um impacto consistente, muito mais importante do que o Bolsa Família, mas esse sistema de proteção social, ele é articulado com o salário mínimo, não é? Então, e aí que esse aqui é o enigma da questão. Hoje, o aumento do salário mínimo se repercute também no aumento da previdência, não é? Quer dizer, o salário mínimo, ele funciona como o piso de quem trabalha e o piso de quem não trabalha, formalmente. Então, a ideia é de dizer, mas nós vamos numa direção, numa sociedade aonde todo mundo trabalha, porque o trabalho virou outra coisa. Não é mais produção do meio apenas, é polinização. Então, todo mundo trabalha, então todo mundo tem que ser remunerado. Só que a gente pode pensar que esse todo mundo que tem que ser remunerado poderia ter um parâmetro, ou um piso, que não é a mesma coisa de quem, dentro desse contexto de remuneração biopolítica da própria vida, né, de quem também tem uma outra atividade formal, ou uma outra atividade remunerada. E aí, a questão é, existe a possibilidade, eu estou colocando isso aqui, está sendo filmado, que é politicamente muito difícil de ser colocada, existe a possibilidade de descolar por cima o salário mínimo da previdência, sem que o piso da previdência vai para o espaço, quer dizer, vai para o brejo. Essa aqui é a pergunta. Existe essa possibilidade, e fazer da previdência a base, juntando com os outros dispositivos de assistência social, como Bolsa Família, a transferência continuada, né, e outros dispositivos, fazer a base de uma renda universal. Essa aqui é a questão, a meu ver. Sendo que a Previdência, mais o Bolsa Família, o dispositivo de transferência continuada, eles já mostram que existe uma renda universal, só que é distribuída segundo as regras da sociedade de produção do meio, segundo a regra de uma sociedade industrial que sequer chegou a ser industrial. Então, como podemos pegar e unificar tudo isso? Como foi feito com o Bolsa Família? O Bolsa Família foi uma pequena unificação e universalização específica de um monte de dispositivos diferentes. E vejam o impacto que ele tem. Como é que a gente poderia ir para frente unificando tudo isso e fazendo um novo sistema de proteção social, sabendo que nós vamos, no Brasil também, na direção do Uber, na direção do Airbnb, quer dizer, na direção de uma economia cada vez mais polinizadora e compartilhada, né? E que o que vai fazer a diferença entre o Uber como exploração ilimitada e o Uber como, ao contrário, uma forma de trabalho, de atividade mais livre do que aquelas administradas pelas corporações tipo táxi ou hotelaria, né, vai ser a proteção social, e não mais o tipo de remuneração. Então, a coragem e o esforço político, a coragem que, política e o esforço teórico que temos que fazer é aquele de dizer como é que é possível hoje, né, se opor a uma reforma da Previdência que é apenas uma fragmentação e uma redução que ainda mantém como horizonte uma sociedade do meio que não existe mais, uma produção do meio que não existe mais como padrão, ele em direção a uma proteção social da sociedade de polinização, quer dizer, da atividade como um todo, unificando todo o sistema. Se a gente unifica todo o sistema, podemos pensar a um outro critério de definição do piso do salário mínimo, do piso da proteção social, não mais apenas da previdência. E ter, por outro lado, com isso, a possibilidade de uma valorização muito maior do salário mínimo. Porque hoje, a relação entre o salário mínimo e a previdência é uma relação positiva, mas também negativa. Para que o Brasil vire uma sociedade de polinização democrática, ele precisa de serviços melhores, né? Todo mundo sabe que o problema dos serviços, quer dizer, transportes, saúde, educação, né, e mais em geral o funcionamento do setor público, não é apenas a falta de recursos. Não é apenas a falta de recursos. É também a qualidade da população e os pactos corporativos que os regem, né? Qual é a diferença que eu encontro quando eu vou numa administração de uma Unicinos ou na administração de uma universidade pública? Gigantesca. Gigantesca. Isso depende só do fato que há falta de orçamento na pública ou que a gestão desse orçamento e a gestão do trabalho é diferente. Eu acho que no setor público a gente precisa de uma valorização, de uma reorganização do trabalho e que a população que depende do setor público cobra isso. E que uma das questões fundamentais, eu acho que o salário mínimo tem que ser muito maior do que ele é hoje. E não pode mais continuar a funcionar como ele é hoje, como um coeficiente, né? O salário mínimo hoje é usado num julgamento no tribunal para dizer, em função de um delito, você tem que pagar X salários mínimos. Só existe no Brasil isso. Não sei se existe em outro país, mas eu nunca tinha... Que é tão baixo... É? Na França também? Putz. Então, na França também foi para o espaço. Nunca tinha ouvido. É tão baixo que é usado como coeficiente para multiplicador, né? Para você vai multiplicando, né? Quando deveria ser a remuneração digna, né, do fato que você trabalha 8 horas por dia, né? E, aliás, também o sábado, né, no Brasil, que a jornada de trabalho no Brasil é ainda mais longa. E malucos estão falando de aumentá-la, quando se trataria-se de diminuí-la. Então, mas o aumento do salário mínimo, que eu acho que foi uma das grandes políticas desses governos que se esgotaram, né, ele sempre encontra esse teto, que é o fato que ele mexe com o orçamento público dos estados, dos municípios e da União. Então, se a gente... E eles vão querer descolar isso. Mas descolar isso, isso vai significar que para a Previdência vai ter uma queda sem rede, sem salvação, né? Que a gente não sabe aonde vai. Mas nós podemos ter a possibilidade de discutir isso em termos de introduzir um novo critério, um novo horizonte de reforma e um novo conceito de proteção social. Sabendo que um fracasso da experimentação neodesenvolvimentista é um fracasso político por ter feito do fisiologismo, do funcionamento tradicional da política, etc., que produziu esse congresso, né? Com todo aquele dinheiro sequer conseguiram colocar os deputados um pouco melhores. Eles preferiram pagar esses semi-analfabetos, né, que ficaram dedicando o voto de impeachment da mãe, a família, não sei o quê, né? Ao invés de usar todo esse dinheiro, se, quer dizer, tivesse usado todo esse dinheiro que permitia de construir a coalizão, de ter o tempo de televisão, marketing eleitoral, pelo menos podia produzir um congresso melhor. Ao contrário, não, se ajustaram, né, nesse nível de política que é, como dizer, um desastre, né, que é um abismo, né? Terminei. Mas então... Esse esgotamento é um esgotamento político, é um esgotamento ético e é um esgotamento dessa experimentação neodesenvolvimentista, dessa ilusão de que é possível, a partir do governo, né, mudando de ideologia, passar a um regime de acumulação que não tem nada a ver com a dinâmica que caracteriza o capitalismo contemporâneo. Dizer isso não significa que a gente tem que ir no sentido da corrente, da correnteza do capitalismo contemporâneo. Mas que a gente tem que ser materialista. E que é dentro das contradições e contra elas, né, dentro das contradições, portanto, dentro do capitalismo contemporâneo e contra elas, que a gente encontra alternativas. E não impondo essas de maneira administrativa, né? Primeiro porque seria autoritário. E segundo porque não funciona. E a gente sabe que é verdade, você tem uma qualidade, um interesse dessa situação, desse impasse, e que a gente sabe, pode dizer que não funciona. Alguns anos atrás a gente dizia que não tinha nenhuma nova classe média, que era uma nova composição do trabalho, e quando apareceu em junho nas ruas, eles passaram a dizer que era coxinha, que era fascista, que era ruim porque não usava a bandeira vermelha. Os mesmos que limpavam as mãos com essas bandeiras vermelhas, de todas essas negociatas, que a Glasnost da Lava Jato nos mostra todos os dias. Obrigado. Muito bem, muito gratos pelas suas contribuições, não é? Um conjunto de retomadas, de conteúdos, né, com as suas complexas tramas. A gente pode dar seguimento imediato, né, ao debate para podermos concluir essa manhã, pode ser assim? Então, na sequência, a proposta é de que a gente siga com a conversa, né? Pedimos que... Pode se apresentar. Isso, pedimos que diga o nome. Sou o Lucas, eu sou aluno do curso de administração aqui da Universidade de Ensinos aqui. Eu queria perguntar para o senhor fala que para conseguir uma sociedade de polinização a gente precisa dos serviços, né? Serviços mais básicos, transporte, educação, investir no transporte e educação. E antes o senhor falou que 50% do orçamento é destinado ao pagamento de juros da dívida, né? O senhor não acha que, de alguma forma, a gente reduzindo esse pagamento dos juros da dívida e investindo esse dinheiro nesses serviços básicos, além de investir isso em infraestrutura, como estradas, para melhorar a distribuição dos produtos industrializados do Brasil, não teria algum efeito prático? Não sei se é uma pergunta muito utópica, senhor. Pode fazer uma rodada? Podemos fazer três manifestações e daí a gente vai. Eu bom dia. Eu gostaria de fazer essa fala ontem, mas eu fiquei um pouco intimidada. Então hoje o professor me instigou e me envolveu um pouco de coragem a desenvolver essa fala. Eu sou Elza Mira, sou do curso de História de Ensinos. Estou concluindo meu curso depois de uma passagem por outras universidades e graças a Deus encontrei na Unicinos essa possibilidade alternativa de fazer isso porque eu vinha buscando há muito tempo. Eu também trabalho na área de Estado, na educação, e quando o professor falou sobre, deu esse enfoque sobre o parcelamento, então não é sobre isso que eu quero falar, mas é uma coisa que a gente precisa elaborar outras discussões. E o que eu gostaria de deixar bem claro é que a Unicinos proporciona esses debates que a gente pouco encontra lá fora. E o que eu gostaria mesmo de dirigir a minha pergunta, a minha questão bem objetiva, é sobre orçamento estadual, federal e municipal. E perguntando também junto nessa lógica, professor, que a gente se encontra um pouco meio que desmotivado diante de você fazer esse enfrentamento, qual eu faço parte, que é defender os movimentos sociais, ou seja, a luta pela moradia, a luta pela educação de qualidade, e você enfoca isso muito bem, que é, não é um defasamento de orçamento, ou quando a gente justifica que não há verbas para isso. O que a gente busca na escola, eu trabalho numa escola de periferia, e que isso muito me emociona, é a gente fazer a comparação de uma escola de periferia para uma escola de qualidade, ou seja, uma escola particular. Mas a gente vê assim que não é a falta de orçamento. E quando eles justificam para a gente que o aluno recebe 0,33% e que ele não tem merenda, não tem qualidade na alimentação, porque isso não é, ele não consegue chegar aos cofres públicos para ser dedicado a essas crianças. Eu pergunto o seguinte, como a gente pode elaborar esse acompanhamento de orçamento de verbas públicas na esfera municipal, estadual e federal? Porque a população parece que ela não percebe o que se passa com nós próprios. No caso, a gente sente na pele quando você está sendo parcelado e não sabe o trabalho que você faz e o que você recebe. Então, aí eu gostaria de deixar bem claro. Realmente, professor, é a qualidade que envolve, não o orçamento. Mas como fazer para mudar essa mentalidade? Ou seja, conscientizar as nossas pessoas com quem você interage no dia a dia, quando você muito bem fala da polinização do mel, ou seja, da abelha. Tudo bem, a gente faz essa parte, mas e como está o resultado final? Quem é que está polarizando? Quem são as abelhas e como será esse resultado final? Obrigada. O Jonas e o Thierry, daí encerramos. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Jonas, sou lá do CEPAT, um Centro Social Jesuíta de Curitiba. Ah, sim. Você é amigo do César? Sim, também. Professor, primeiro, assim, parabenizar, não sei se é preciso parabenizar, mas é porque eu fiquei bem empolgado com a fala, né? Acho que está muito bem, foi uma fala muito bem amarrada e com argumentos bastante sólidos que nos convencem facilmente se a gente vai amarrando um argumento com o outro, né? De tal maneira que já saí daqui disposto a começar uma campanha por reformas, né? Dentro da economia da polinização. Mas é uma coisa que vem desde ontem, né? O Thierry já vinha falando sobre isso, sobre vontade política. E o que eu queria, então, assim, perguntar um pouco dentro dessa análise, eu acho que a sua análise tenta ser uma análise o mais colada com a realidade possível, né? Mas quando a gente pensa nas saídas, nas propostas, dá a impressão que daí essas saídas, essas possibilidades se descolam da realidade. Não porque não sejam, não estejam bem argumentadas e bem ponderadas, mas pela realidade mesmo da nossa classe empresarial, pela nossa formação do nosso Congresso Nacional, pelos presidentes que nós temos, né? Pela forma como esse debate mais avançado, essa análise mais ilustrada da realidade está distante dos debates dos movimentos sociais, dos grupos, sindicatos e organizações e assim por diante. De tal maneira que eu fico empolgado, né, com essa ideia de uma renda universal que já desde ontem foi muito bem exposta, mas ao mesmo tempo fico pessimista em relação a como isso poderia se dar de fato, né? Como a gente poderia levantar tal bandeira, né? No sentido de que, por exemplo, ontem, numa das análises da professora Berenice, ela estava dizendo, né, o que temos aí é o mesmo Bolsa Família ameaçado no sentido assim, quem recebe Bolsa Família hoje tem que fazer cursinho disso, cursinho daquilo, para poder justificar porque está recebendo aquela renda, aquela transferência de renda, né? Então, como que o professor analisa, assim, em termos de possibilidades da gente ver isso ao longo dos próximos anos se tornando um debate mais próximo dos grupos, movimentos populares e assim por diante, né? Porque é um debate, eu acho, que faz sentido, é muito bem fundamentado, né? Mas eu vejo muito distante da luta política. Eu sou o Thierry, do Padre Jesuíta de Brasília. Minha formação eu posso falar de tudo, porque sou por maneira de geografia, que para mim falar de tudo sem saber coisa alguma. Isso é a diferença da minha vida. Então, me aventurar na economia. A sua provocação, porque eu acho que a sua fala foi bastante provocativa, quando eu falo de paradoxo, o risco é levar algumas aporias. Então, saber onde é que estamos indo. Então, fica um pouco, bastante alimenta uma certa perplexidade. Agora, realmente, eu vou lembrar, e o senhor lembrou, que Lula não fez nenhuma reforma de estrutura. Eu já faz tempo estou falando que o governo Lula foi o governo que o social era de um lado e o econômico financeiro do outro lado. O econômico privado e o social, o viés estatizante do PT nas políticas públicas para as sociedades e assim por diante. É uma dicotomia, uma esquizofrenia do governo Lula, e sempre achava que era muito ruim. Agora, eu acho que tem uma questão séria sobre o salário mínimo. O que, que significa o salário mínimo? Uhum. O salário mínimo é instaurado para manter uma desigualdade social. É um efeito da desigualdade social que precisa mínimo de vida e, ao mesmo tempo, está estruturando a desigualdade social. Então, isso é uma grande ambiguidade, me parece, do salário mínimo. Agora, a tendência hoje de desvincular sabe, da aposentadoria, só aposentado, então eu vou entrar na miséria. Então, esse é o problema, certo? E poder tomar, não poder falar isso, sim, mas eu, graças a Deus, eu sou jesuíta, tenho colegas, vão me alimentar, mas se for gostoso, todos nós baixamos, daqui a pouco o jesuíta virá franciscano, também vai ser obviamente. Que pedia esmola na rua. Mas querendo voltar sobre a taxa de juros escandalosa desse país, é bom lembrar, isso foi o custo financeiro do real, da instauração do real. O real é uma moeda artificial. Então, para ganhar confiança, entre aspas, do mercado financeiro, sobretudo do estrangeiro, precisava botar um juro altíssimo para manter a estabilidade dessa moeda. Na verdade, na época, se fala da estabilidade econômica, não havia nenhuma estabilidade econômica, tendo de maneira artificial uma estabilidade da moeda com essa alta de juros que estamos vivendo até hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é o veneno do plano real, do hipótese financeira e social, que o custo social também é elevadíssimo, e que pagamos isso até hoje. A política do tripé. Esse tripé é também veneno, e não sou eu que falo assim, o Prece Pereira, no livro dele, insiste muito sobre isso, que é uma loucura, que não tem crescimento possível com essa política de tripé, que realmente essa valorização excessiva da moeda, em relação com o dólar e outras moedas, é um freio ao crescimento econômico, e não pode crescer, ele cresceu muito pouco, como o Fernando disse, cresce um pouco com o Lula devido às coisas externas, eu acho, mas não tem crescimento. Então, a produção do mel que está falando ficou pouco. O problema das abelhas, tem que ver se tem abelhas e abelhas, eu acho. Essa polinização tem certo, tem razão, eu acho, eu concordo, que realmente a saúde, a educação, o transporte público deve funcionar muito melhor. Não funciona bem, isso é um problema também cultural. No fundo, eu vejo, também participei em seminários sobre a relação com o Estado. Eu dizia, infelizmente, governo, que é difícil distinguir governo e Estado, e a sociedade civil, a partir da nova lei que regula as relações Estado-civil, a gente vê realmente o Estado é uma entidade fechada. Um diálogo é muito difícil e revela um problema cultural de fundo, que é um Estado autoritário, um Estado que, para simplificar, o Estado não é serviço da sociedade, ou seja, que é serviço da sociedade. A sociedade que é o serviço do Estado. Isso complica muito, realmente, é da a mudança da escola, do transporte público e assim por diante. Mas, além disso, para ficar curto, eu acho que essa começou pela divisão, esse clima ruim que estamos vivendo, que é um tipo de maniqueísmo social que divide as famílias, que é uma preocupação, como padre, eu vejo famílias divididas, que não se encontram mais. Às vezes, jesuítas são divididas também, temos teologia, política, como você fala. Mas as famílias têm divisão, briga, assim, clima, o ódio que passou, que foi alimentado pela grande empresa citada, me chamou a atenção sobre um problema sério, e voltando à desigualdade social. Será que a sociedade brasileira quer superar essa desigualdade? Em outras palavras, quando a classe média está criticando, isso é simbólico, o símbolo fala muito, que é esse chineiras que viajam hoje de avião? Que absurdo isso! Isso é uma postura de classe social que está muito presente e que quer reproduzir e continuar a manter essa desigualdade social e cultural na sociedade brasileira, que é um freio. E eu, minha preocupação com esse Temer vai trabalhar nessa linha de reprodução da desigualdade. Reposição? Reprodução. Reprodução da desigualdade social e cultural. Ah. Nós podemos agora... Acho que vamos responder agora. Responder e depois fizemos mais uma rodada, pode ser? Daí. Bom, então, as perguntas me parecem que são mais colocações, né, com as quais eu vou dialogar, não vou responder, não? Até porque não teria condições, são quatro, né? Então, a primeira pergunta é... Where's on phone? Então, a primeira pergunta é exatamente essa que ela repete um pouco o que eu queria problematizar, né? 50%, 40%, né? Alguém entra no Google, vai encontrar agora, né? Quanto é gasto do orçamento público para os juros da dívida, né? Pública. Quer dizer, para os detentores da dívida pública. Então, seria ótimo pegar isso, reduzir e colocar isso na saúde, na educação, etc, etc. E aí eu queria problematizar isso. Não porque não se possa fazer isso, mas que se trata de ver como é que isso pode, quer dizer, o que isso significa e quais são, digamos, as dinâmicas, as relações de causalidade, né? as interdependências, né? Porque, por exemplo, o Thierry, que já tem uma outra... Por exemplo, ele falou uma coisa, dizendo o real é uma moeda irreal. Não é? Ele falou isso. Toda moeda é irreal. Não? O que a gente faz com a moeda? O que vale a moeda? Nada. Não? Se ela for de metal, é aquele exemplo besta que a gente faz. Não? Você pega 1 milhão, né, e você vai numa ilha deserta com esse 1 milhão. Se for de moedas de ferro, não sei, você vai conseguir usar esse ferro para fazer alguma coisa. Se for de papel, vai fazer um fogareiro, né, numa ilha deserta, né? Não vale nada, né? A moeda é uma instituição, né, que por trás tem alguma transcendência, não? A transcendência do poder político, que assina, né? Transcendência também religiosa, né? In God we trust, no real está escrito que Deus seja louvado, né? Então, ela tem alguma transcendência e a confiança. Eu aceito um real porque eu sei que ela aceita, né? Se eu tivesse um dólar, em geral, mais ou menos, num ambiente universitário, todo mundo aceita, sabe quanto vale um dólar, então eu posso usar, posso aceitar também um dólar, mesmo que não seja a moeda que circula no Brasil, né? Que depois vou poder cambiar. Mas se alguém me propõe uma moeda da Malásia, que talvez vale mais do que o real, você não sabe, não quer. Não. Então, a moeda é algo assim, não é? Toda moeda é irreal e, ao mesmo tempo, completamente irreal. E é essa relação entre esse ser completamente irreal e esse real, quer dizer, essa dimensão institucional que a gente tem que pegar. Então, na questão do orçamento, primeiro, nós temos o do orçamento e dos juros. Nós temos o dado fundamental. Que a gente seja a favor, contra, que acha que não tinha que ser assim, que foi outra coisa, etc. Um dos determinantes fundamentais da instituição da Dilma e da crise na qual nós estamos foi a tentativa que a Dilma fez de diminuir os juros. E ela fez. Se tem uma coisa que ela tentou fazer, foi isso. Ela diminuiu os juros. Diminuiu também as tarifas elétricas. Vocês lembram, não? Que ela fez uma intervenção para diminuir as tarifas elétricas, etc. E o que aconteceu? No governo dela, aumentaram 5 vezes a taxa de juros. Não no governo Temer. No governo Dilma. No governo Dilma, não no governo Temer. Aumentaram 5 vezes E a taxa de, quer dizer, a tarifa elétrica virou uma bandeira vermelha, né? Fazia parte das manifestações na Paulista, né? Ele aumentou 300%. Então, a gente, então não é um outro governo, é o mesmo governo. Como é que um governo passa de uma coisa para outra? Então, o aqui estamos no Rio Grande do Sul, meu amigo Tarso Genro, né, ganhou a virou governador e quando ele era ministro da educação, ele dizia que tinha que ter uma política de remuneração salarial quando virou na educação. Quando virou governador, não teve como fazer. Então, e ele não tinha como fazer, não é porque não quisesse, não tinha como fazer, né? Então, e aí? Como é que se faz isso? A questão não é, todo mundo sabe, se a gente baixa a taxa de juros sem que se transforme a sociedade, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você emite títulos da dívida, né, ninguém vai querer comprar, não é? Por quê? Por que não vão querer comprar? Por toda uma série de razões. Porque uma das desconfianças é que o dinheiro liberado pela diminuição da taxa de juros vai gerar uma série de investimentos cujos retornos ninguém confia. Então, pode ser que seja a Globo, mas ontem à noite estava lá pensando no que eu ia falar para vocês e estava navegando na televisão também. E tinha uma reportagem sobre uma ferrovia nova inaugurada 2 anos atrás, onde nunca passou um trem. 6,5 bilhões. Bom, claro, a Globo vai pegar a coisa. Mas enfim, são 6,5 bilhões. Eu moro numa cidade, que é o Rio de Janeiro, onde existe esgoto a céu aberto, seja no asfalto e seja nas favelas. A distribuição da água nas favelas é absolutamente precária. A coleta do lixo, absolutamente precária. Esgoto a céu aberto, violência generalizada, estamos cheios de estádios novos. Cheios. Estádios, VLT, um parque temático para a Globo, aliás, né, da cidade espetáculo, entregue por esses governos, que agora está chorando pelo golpe mediático. Quem inaugurou o MAR, o Museu da Manhã, o MIS, não conseguiram terminar, vão terminar. Foi a Dilma, não foi Temer, foi a Dilma. O Temer era decoração, não é? Ele não se queixou que era deixado ao lado dessas coisas, né? Então, o que nós temos? Uma sociedade que para fazer estádio, em Manaus, em todo lugar, é bom. Fazer esgoto, saneamento básico, não é bom. Eu estive em reuniões quando tinha o início da UPP, que tinha uma UPP social, na reunião inicial com 40 carros de função, todos os secretários, moradores, a polícia, a pacificação, e dizia, bom, estamos aqui, o Estado, a serviço da sociedade, o que vocês querem? A gente está morando no meio das nossas fezes. Isso falaram. Por quê? Porque já na Rocinha você tem rios de esgoto, imagina as favelas mais precárias. E aí dizia, não, mas tudo bem, não, para discutir, mas a gente não tem grana para isso. Aí você sai 5 minutos e o Maracanã, uma obra gigantesca, o Maracanã foi refeito em 2007 para o PAN, foi refeito em 2012, 2013 para a Copa e refeito um pouquinho para a Olimpíada, 3 vezes. Então, se você compra o título da dívida, né, dizendo que vai ter um retorno, e aí ao mesmo tempo você sabe que uma boa parte do dinheiro vai para alimentar o sistema político, né, e que o sistema político é feito de milionários. E quando a gente vê os números do que se repassa, quer dizer, o governador do Rio, né, que fazia a festa com o guardanapo na cabeça, aliado do PT, não era aliado do PMDB, do DEM, não sei, era aliado do PT, no governo, do Estado e do município. E a gente escutou naquela transparência o Lula conversando com Eduardo Paes, né? Então fazia festa em Paris, na Tour d'Argent, não? Por quê? Ele recebia R$300 mil, segundo a Lava Jato, por mês de projetos futuros. Era um derivativo, né? Era um produto financeiro, né? A corrupção virou um produto financeiro. Então, se eu tenho dinheiro, o cara que tem dinheiro numa sociedade que é a nossa, ele não vai investir esse dinheiro em função de critérios filantrópicos, não? Ele vai investir esse dinheiro em função do retorno. Ele diz, se eu compro o título ou da dívida, né, e esse pessoal, né, que vai me remunerar menos, vai usar esse dinheiro para fazer estádios que não vão servir para nada, quem é que vai me pagar não apenas o juro, mas o capital, não? Porque você tem um título e você tem um juro. O juro, o que ele é? Uma promessa. Prometo que te pagarei, não? Né? Então, se ele tem dúvida na promessa, e também que um dia o pessoal não vai pagar porque vão torrar tudo, o que ele vai fazer? Não vai comprar, não vai. Então vai fazer o título, então você vai emitir a dívida, o cara não compra, e para fazer que ele compra, vai fazer o quê? Prometer ainda mais, não é? Então, vai dizer, ah não, você não quer comprar, mas eu te pago mais. Não, juro que te pago. E aí o juro aumenta. Que isso? A corrupção e a ineficiência, que é um problema de democracia e de desigualdade, ela é a causa dos juros. Agora, o que o real fez foi de transferir, quando não é o juro, é a inflação dos preços. Então, o que o real fez foi controlar a superinflação dos preços e virou a inflação dos juros, porque nenhuma reforma monetária é capaz de transformar as relações sociais, né? Desigualdade, violência, Kalashnikov, L15, como vida cotidiana, aqui em Porto Alegre também, parece que virou, né? Tem Força Nacional, no Rio de Janeiro. É. Então, o que o real conseguiu fazer? Né? Ele conseguiu estabilizar a moeda, né? E a inflação dos preços se transformou em inflação dos juros, né? Com a ideia, vou baixar isso mais para frente, e não conseguiu. A Dilma, o que ela conseguiu fazer? De juntar a inflação dos juros com a inflação dos preços. E o custo disso é a recessão na qual nós estamos. O impeachment da Dilma não é um golpe mediático, não é? O impeachment da Dilma é um rearranjo interno, porque o pessoal está desesperado. Está desesperado porque tem a Lava Jato batendo aqui ou em outro lugar. E porque a economia está despencando. Hoje, o peso dos juros, né, o peso da dívida, ele aumenta proporcionalmente, muito mais porque a arrecadação cai. Então, no Rio de Janeiro, tem a cidade cheia de estádios, cheia de obras, com ciclovia que voa só com uma onda, ninguém pensou. Fizeram uma ciclovia na zona mais cartão postal, a mais rica, e ninguém, no meio das ondas, ninguém pensou que pode ter uma onda, né? Primeira onda, uma parte da ciclovia foi embora, levou duas pessoas, não. E agora todo mundo esqueceu disso. Por que ninguém pensa nisso? São 40 milhões. Ao lado tem a Lucinha, não? Aonde tem hoje guerra, né? A pacificação já foi para o espaço em todos os lugares. E tem um rio chamado Valão, né, onde, aliás, o tráfico voltou, né, que é um rio de esgoto, um rio de merda, né, que circula lá. Ao lado, 40 milhões, você pega 10, você faz o saneamento básico. E, aliás, mexe também com os ricos. Por que você faz essa obra? Porque a mesma empresa que fez a obra, financiou a campanha, ele tem um secretário no governo do Eduardo Paes, onde o secretário do PT fazia a remoção dos pobres, do secretário da ministra da municipal de habitação. Então, os juros são isso. Essa ideia que o juro é um problema monetário, puro, abstrato, e de decisão administrativa sobre a EDS, porque os bancos gostam de ganhar muito, não é verdade, é uma mentira. É uma mentira, e não é por ser uma mentira, o mesmo governo que os baixou e os aumentou. O mesmo governo que mexeu no setor elétrico, depois ele fez uma política pior na época do apagão, porque eu estava aqui no apagão do FHC. Apagão no FHC, a gente, aliás, mostrou que a gente pode consumir muito menos energia, porque não teve nenhum impacto mortal, claro, para a indústria é ruim, e tinha todo um critério, né, em função do que você tinha na tua fatura, né, se você consumia mais, podia programar, e não teve... O que fez o governo Dilma foi um confisco do nosso dinheiro, Eu passei a pagar 3, 4, 5 vezes mais, não sei porque vocês não estão bravos. Então, o pessoal fez o quê? E foi... Parei lá, foi na rua, não foi a mídia. A mídia sempre existiu. A elite que não gosta de ter um pobre no avião sempre existiu. Isso é demagogia, com todo respeito. Isso é demagogia. Eu passei a minha vida lutando na universidade, quando não tinha cotas, no federal, para que tivesse cotas raciais. E a esquerda era contra, tá? Toda a esquerda, inclusive o PSOL, era contra. E ganhamos, não? 10-0 no STF. Não é verdade. Não é verdade que o golpe midiático, que é uma reação contra a diminuição das igualdades, isso é mentira, isso é mistificação, que tira a gente da verdadeira luta. E é aqui que vou com... É isso que é o problema. Que vem? De onde vem? Eu não sou absolutamente um fundamentalista, né? Eu apoiei o governo Lula e Dilma com muito menos entusiasmo, né? Porque é muito autoritária, etc, etc, né? E porque achava exatamente que se você não tinha... Porque duas coisas. Em primeiro lugar, a gente tem que ver as reformas não como o estabelecimento de um sistema de justiça ótimo. A gente tem que ver as reformas como capacidade de trazer para dentro o que os movimentos sociais dizem para fora. Trazer para dentro, reconhecer e, portanto, ver os processos de produção de subjetividade que vêm com as reformas. Então, uma política de cotas, a meu ver, é uma política que não é, que é uma política ultra-reformista, que vem do multiculturalismo norte-americano. É uma política que transforma as relações raciais e de desigualdade e permite a os pobres, em geral, de se organizar melhor. E o que fizeram? E o fizeram em junho. Com as cotas, um pouco mais de dinheiro, o ProUni. O ProUni é transferência de dinheiro público para universidades particulares. Então, todo o PSOL, todo o PSTU, a do FERJ, D6, todo mundo contra nas universidades públicas. Não, aquilo... Mas criou uma geração de universitários pobres, né? Muito deles depois se transferiram para as públicas, e foram eles que foram em junho nas ruas. Só que quando eles vão nas ruas, em junho, e que o meu companheiro, o meu amigo Tarso, passa a dizer que são fascistas, eu digo, Tarso, eu te conheci por ser ministro da Educação, e você dizia, eu gostaria de nacionalizar todas as universidades públicas. Mas não tem movimento na rua pedindo isso. Aí no dia que o movimento vai na rua, te joga uma pedra no palácio, você diz que é fascista, que é isso? Aí não. O que, que fez o PT? Ficou assustado e começaram a desconstruir o movimento, inventando essa coisa de coxinha. Quantas vezes me reunia com eles dizendo no Rio de Janeiro, nas reuniões do PT, por que vocês estão removendo os pobres? Em 2005, na crise do Mestalão, perderam a classe média. Vão acabar perdendo os pobres também. Não, mas você não entende, a gente está fazendo uma cidade magnífica, cidade maravilhosa. Não, estão removendo o pobre da Vila Autódromo, no Providência, e um monte de lugares. Vocês do PT, aquele Bitar, não. E aí estão removendo, que é da esquerda do PT, né? Da mensagem ao partido. E aí você vê, estão removendo o pobre, né? Não, mas que essa ideologia, essa utopia, esse fundamentalismo, esquece a bandeira. Aí vem junho, que ninguém quer bandeira vermelha, justamente. Aí dizem, não, aí são fascistas, né? A gente tem que ir. Aí fizeram a questão de ir com a bandeira vermelha. Em junho não conseguiram. Mas conseguiram fazer o quê? Esvaziar junho, mas junho continuou. Só que foi pela direita. E voltou em 2015, em 2016. Milhões de pessoas na rua. E aí dizem, não, mas isso é elite branca. Mas, pessoal, a gente está morando no Brasil ou na Suécia? Mas, pô, na esquerda universitária funciona. E é uma máquina de destruição da subjetividade. A gente está continuamente dentro de campanhas falsas. Continuamente. E agora a próxima vai ser não ao retrocesso. Veja bem, esse impeachment é uma coisa que salva o PT. Sem impeachment, o PT estaria morto. Tá? O impeachment salva o PT de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque aposta no fato que o PMDB, sem gritar nada, vai destruir a Lava Jato. Tá? Essa aqui é a aposta. E a outra, ele permite o quê? Uma operação simples. Aliás, isso é o Lula, não é a Dilma. Uma operação simples. Ele permite que o PT não tenha que dizer nada com relação a essa catástrofe que ele criou, a esses escândalos nos quais está metido. Não precisa dizer nada porque é vítima. É vítima do Cunha, é vítima do golpe, agora será vítima do retrocesso. Então ele está lutando, defendendo os pobres, né? Lula já disse na posse da Carmen Lúcia, né, que ele mesmo nomeou, que ele não pode ter redução dos direitos dos trabalhadores, não é? E, ao mesmo tempo, não faz autocrítica e todo mundo está na rua preparado a lutar contra o retrocesso. Não tem nenhuma autocrítica, nenhuma análise de como é que chegamos nessa situação. O PT está acima do bem e do mal, parece Nietzscheano, né? Além do bem e do mal, né? Ele está num mundo diferente. Esse golpe é muito cômodo desse ponto de vista, não? É o mesmo governo, a mesma coisa. Agora, temos que estar preocupados. Você tem razão. Porque a questão é, nós estamos em uma situação, isso eu ouvi antes da mudança de governo, que o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, acho que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que o pessoal não pagava os salários, estava na programação para o nível federal também. Então, quando no Rio 500 mil servidores não recebem o salário deles, né, imagina o que acontece com a economia. O restaurante fecha, ninguém sabe, pequena empresa fecha, etc, etc. Né? Imagina no nível federal, é isso que está acontecendo. A legitimidade das reformas que vem agora, que são contra-reformas, vem desse fracasso. E a gente não fala nada desse fracasso. E tudo resolvido na base que o pessoal... Desculpe, mas essa coisa do avião é uma coisa que particularmente me deixa... Ah, o pessoal... Que como a direita sempre existiu, a elite sempre existiu, a mídia sempre foi essa. Não teve nenhuma reforma estrutural. Não é? Então, se agora eles conseguem fazer com que milhões de pessoas desçam na rua no 15 de março de 2015, no 20 de abril de 2015, no 13 ou 15 de março de 2016, é porque as pessoas querem ir. Milhões, milhões. É incomparável com relação às manifestações que acontecem agora, onde em São Paulo tem alguma consistência, no resto é nada, nada. O panelaço eu nunca ouvi em 13 anos de governo, só ouvi com a Dilma, porque foi mentira. E de onde vem essa mentira? Da desconstrução da Marina. A desconstrução da Marina teve um preço que eles não avaliaram, ficaram desesperados porque ela acabou sendo candidata por causa do acidente, porque ela tinha sido eliminada, como por acaso, com o partido dela. Que, aliás, é um partido super complicado, tá? Um desastre. Mas, para bater a Marina como candidata, tiveram que prometer 1 milhão de coisas, né? E tinha o prato de onde desaparecia a comida, e eles disseram, né? A Marina é do Banco Itaú, né? E ela vai fazer o ajuste, e o Brasil não precisa de ajuste, não? E vamos fazer uma guinada para a esquerda. Então, logo depois, ficou inviável qualquer guinada, porque ficou tudo mentira para todo mundo. Se nós não fazemos o luto desse cadáver, que é o governismo como ele acabou depois de junho, nós vamos ter que se preocupar, porque vamos perder sim direitos. E não vamos conseguir, no setor público, no setor privado, vai ser um desastre. E a legitimidade disso é a crise. A crise não é inventada por Temer. Não é inventada pela mídia. Eu não vejo porquê. Qual seria o interesse do capital de criar crise para ganhar menos? Eu não consigo. Quer dizer, a gente acredita, e esse pessoal está sentado com o... Então, como fazer política? Eu acho que sem fazer esse luto, nós não vamos conseguir sair dessa. Somos continuamente chantageados, obrigados. Aqueles que te obrigaram a votar Temer agora te dizem, você tem que ser contra Temer, mas não contra de mim. E como? Pelo menos reconhece o erro político que você fez em 2006, 2010 e 2014, né? 3 vezes, né? O PT com o PMDB. Pelo menos isso. Então, ou a gente faz esse luto, ou a situação é muito, muito, muito, muito negativa. Muito negativa, muito ruim. Agora, não é só no Brasil, né? Venezuela é pior. Tem um monte de intelectuais lá fora, inclusive meu amigo Negri, que acredita no golpe, né? Mas não diz nada da Venezuela, onde o golpe é de esquerda, né? É militar. E onde não tem produtos básicos. Vamos de novo fechar a boca, como fizemos com a União Soviética? Vamos ainda dizer que a multidão de Kiev não tem direito na Ucrânia de lutar por sua liberdade, que tem que obedecer a Putin, que são nazistas porque lutam contra os russos, agora que sequer tem a bandeira vermelha, vamos ainda repetir o que foi feito durante o estalinismo? Vamos repetir o que foi feito durante o maoísmo? Quando a Simone de Beauvoir visitava e dizia, ah sim, eles sonegam as informações, mas para um povo que nunca teve informações é o menos mal. E aí, logo depois que ela saiu, teve 40 milhões de mortos de fome. 50, segundo ele. Quer dizer, 10% da população da época morreu de fome. E todo mundo virando maoísta no Ocidente. Vamos repetir isso? Ninguém fala nada da Venezuela. A Venezuela não era o socialismo do século XXI? Agora não, é o capitalismo, a CIA, um complô, não sei o quê. Como? A população quer um referendo e eu quero... Vocês não viram as imagens do Maduro correndo da multidão? Que... Vocês viram as imagens? Estavam na Ilha Margarida, que quase pegaram ele e deixaram... Quase deixaram ele, né? Essa que é a realidade. Ele se mantém por quê? Porque tem o exército chavista. E por que o exército continua chavista? Porque controla o petróleo, não porque é esquerda. A gente tem que falar a verdade, não ser de esquerda, é falar a verdade, não escondê-la, enfrentar, eu acho, as dificuldades pelas que elas são. O Brasil, o Estado, é contra a sociedade. Eu acho que isso é em geral, e que a gente tem que organizar a sociedade contra o Estado. Como dizia um francês, né, antropólogo, que morreu jovem, não é? O Pierre Clastres. E que, aliás, se inspirou aqui, né, sociedade, nas sociedades... se inspirou aqui com os ameríndios, né, que tem essa forma de poder sem liderança, né, que sistematicamente destrói toda a liderança. Onde estão todas as preocupações da democracia participativa, né? Onde foram parar? Não? Todo esse escândalo mostra que participação. Não era aqui em Porto Alegre a democracia participativa? Onde foi parada? Só porque fizeram aqueles grandes reuniões de congresso, como se chama? Fórum Social. É? O Fórum Social, mas depois no governo fazia aquelas reuniões setoriais, conferências nacionais. Aí discutiram como é que foi decidido de financiar o Maracanã, essa ferrovia onde não passa nenhum trem. Vocês sabem que tem 5 refinarias que foram construídas, né, no período Lula-Dilma. Nenhuma vai ser viável. Quer dizer, os bilhões gastos vão para o brejo. E aí o pessoal que está com uma grana aqui, ele... O pobre não consegue comprar título da dívida. Quem é que compra título da dívida? Capitalista, algum também funcionário público que ganha bem, que tem um dinheiro para poupança e coloca lá em aplicações de DI, lá, essas coisas, não? Magistrado, defensor público que ganha uma fortuna, não? Comparado com os outros, não? Então, vão, ele diz, ah, vai me, eu vou perder. Não vão me pagar, vai fazer o default. Então, é isso o juro. O juro, se combate o juro com a democracia, com a participação verdadeira, falando a verdade, com a transparência, com a redução efetiva da desigualdade. O período Lula, a meu ver, era um período que tinha algumas dinâmicas, né? Depois o Lula se deixou seduzir, não? Ele não colocou, não pediu para alguém que ligasse a ele como Ulisses, né? Nem colocou a cera das abelhas nos ouvidos, né? E foi lá e Marcelo Odebrecht no lugar do Bertolt Brecht, né? Então, a esquerda hoje não comemora que as empreiteiras que vêm da corrupção da ditadura estejam na cadeia, não? Ao contrário, parece triste com isso. Por que a gente não deveria apoiar isso? Mas isso sobra para a direita. Aliás, é só o início, né? Ainda bem que o Bolsonaro tem filhos idiotas, mas enfim. Porque o risco é isso, né? O risco é que venha uma direita, né? Que venha uma Marine Le Pen. Quem é a grande deputada defensora da Dina? Todo mundo esquece disso. A Katia Abreu. Não, a Katia Abreu não é a Marine Le Pen aqui do agronegócio, não é? Ninguém acha... Todo mundo... Mulher corajosa... A gente está sempre defendendo o indefensável. Então, eu não respondi de maneira detalhada a cada um, mas, enfim, eu acho que se a gente não vê como o orçamento, ele não é uma contabilidade, mas é uma construção E quanto mais democrática, transparente, aberta, ligada a uma verdadeira relação entre mobilização e produção, a gente sempre vai ficar nessas enroscadas, né? E sabemos que o Estado no Brasil é... Não sei, eu poderia falar de monstruosidade. Ontem eu fiquei chocado por uma monstruosidade incrível. Mas, enfim, eventualmente num debate, se tiver ainda. Isso, vamos ver mais alguma manifestação. É 11h30, de repente duas manifestações breves. Podemos fazer ainda, se há o interesse, porque todos certamente ficamos muito mobilizados com essas questões todas, né? Até breve. On se voit en octobre. Bom dia a todos. Sou Roberto, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação. Agradeço a fala do professor Giuseppe, provocativo, tal como seus textos, da qual nossos grupos de pesquisa têm lido bastante. Eu quero direcionar minha questão para um outro ponto que me parece que acompanha o seu argumento em vários momentos, que é a questão da recomposição ou a reconquista do terreno da reforma. Me parece que esse, de fato, é um ponto interessante nesse cenário de crise sistêmica, sobretudo em um momento em que eu concordo com o seu diagnóstico que a esquerda continua estadocêntrica e, ao mesmo tempo, a direita precisa do Estado enquanto ente regulador. Então, me parece que não se faz possível pensar política pública no Brasil fora do Estado. Então, há uma questão aqui interessante de ser problematizada. Um dos desafios nessa reconquista do terreno da reforma, me parece, que é um desdobramento político da financiarização, quando ela opera no âmbito da vida, que é a questão da individualização. Se torna muito mais difícil, né? Se torna muito mais difícil, na minha leitura, reconquistar o terreno da reforma no momento de declínio das instituições, de crise sistêmica do Estado, associada a uma plena e ampla individualização, né? Um indivíduo autorreferenciado enquanto princípio de inteligibilidade da ação política. Então, a questão que eu proponho para que a gente possa conversar um pouco é quais são os limites e, ao mesmo tempo, as possibilidades dessa nova reconquista do terreno da reforma, ou essa proposição de uma nova agenda política em um terreno de ampla generalização da individualização, né, quando o indivíduo se torna referência de si, né, como seguir propondo lutas políticas no momento que o indivíduo coloca a si mesmo como ponto de referência política. Vamos ver se mais alguma. Ah, o Paulo. Bom dia, sou o Paulo, sou sociólogo da Prefeitura de São Leopoldo, trabalho na política de assistência social, então eu trabalho no âmbito da proteção social. Primeiro, queria agradecer que o senhor, de certa forma, deu uma chave para interpretar uma coisa que é bem recente que está acontecendo, que é o Bolsa Família se tornar um campo de batalha entre o novo governo e o ex-governo. O Lula, há pouco tempo, numa manifestação do Levante Popular da Juventude, que sempre apoiou estritamente Lula e Dilma, inclusive, nos períodos de piores reformas contra a população, o Lula falou que o governo está retirando 600 ou 900 mil beneficiários do Bolsa Família, e eu não consigo acreditar que ele seja mal informado, mas todo o processo que está retirando algumas famílias do Bolsa Família fazem parte de um amplo e já histórico processo de desenvolvimento de mecanismos de aperfeiçoamento para averiguação cadastral das famílias que, exatamente, o setor onde eu trabalho já começou esse trabalho antes do primeiro domingo aquele lá do Sim pela Minha Família. Então, quer dizer, isso estava em curso. Por outro lado, o Diário Gaúcho, que é um jornal aqui do Rio Grande do Sul mais popular, a capa dele ontem era governo aperta o cerco contra fraudes do Bolsa. Algo assim, exatamente como o senhor falou, né? Ele usa esse discurso. Aperta o cerco nada. Está fazendo simplesmente o que já estava desenhado, e o controle da população pobre sempre foi absolutamente maior que qualquer outra população no Brasil, né? Enfim, não só aqui. Bom, então é isso, né? Não mexe no Bolsa Família, diz que vai controlar mais com os mesmos mecanismos de controle da população pobre do outro, do governo, né, deposto. E a Previdência, que já foi reformada pelo Lula, que já estava na pauta da Dilma em 2015, na verdade, né, ficou mais claro isso, vai vir e vai atropelar, e não está se falando disso. Então, assim, queria agradecer que deu uma chave para interpretar o que está acontecendo nesse momento, transformar o Bolsonaro num campo de batalha e destituir a relevância da reforma da Previdência e dos riscos que ela traz. Bom, mas eu queria fazer uma pergunta além disso. Quando o senhor fala de uma renda universal e de que isso está relacionado a um novo sistema, né, um novo conceito, talvez, de proteção social, a partir de uma unificação, né, de uma série de direitos aí, isso, de alguma maneira, responderia, do ponto de vista materialista, como o senhor colocou, dessa atual fase do capitalismo, a riscos que fazem parte de uma nova organização de mercado, que o senhor deu o exemplo do Uber, do Airbnb, acho interessante. Mas eu queria entender se esses riscos estariam em que medida, de que, apesar de uma renda mínima universal, sim, ainda existiria o monopólio e a concentração não só de poder econômico, mas de poder político, de deliberação, de como funcionam esses próprios serviços? Ou, talvez uma parte da resposta esteja nessa última fala do senhor, de que as reformas elas não são para implementar a justiça de uma hora para outra, mas sim de abrir brechas, produzir novas subjetividades. Estaria aí, então, o lugar dessa renda universal como uma forma de resistir a riscos que a gente, na verdade, nem consegue prever, talvez? Isso? Então, vamos para o encerramento. Bom, ótimo. As duas falas são ótimas e super interessantes. E eu acho que dá também para relacionar uma à outra. Bom, vou começar pela questão do Bolsa Família, que me interessa, porque é exatamente isso o mecanismo, né? Tem toda uma série de coisas que já estão em andamento, que já eram feitas, né, que apenas eventualmente aparecem de maneira mais explícita e que vão sendo apresentadas como retrocesso. E essa mistificação vai permitir aos mesmos que criaram essa situação, não apenas pela crise, mas também com essas políticas. A Dilma foi impedida, não porque ela não quisesse fazer a reforma da Previdência, mas porque ela não tinha mais condições políticas para fazer, tá? Não porque ela não quisesse fazer o ajuste, mas porque ela estava fazendo um ajuste desajustado, que é objetivamente, né, o pior dos ajustes, né? Porque você corta e sequer tem a lógica do capital de aumentar o investimento porque você cortou, porque deu credibilidade, que é o que aconteceu em 2015, porque foi completamente desacreditado. Então, essa coisa do Bolsa Família, agora você tem, por um lado, a comunicação, a classe média, alta, elite, que o Bolsa Família está sendo controlado, que não é qualquer coisa, que os pobres não vão receber benesses assim, né? E pelo outro, é uma coisa que fazia parte da ideologia antes e que vinha muitas vezes pelas críticas de esquerda ao Bolsa Família, que era de dizer, não, o Bolsa Família não tem todo esse impacto, né? Ao contrário, é o salário mínimo, é pleno emprego. E aí, pleno emprego, o que é? Fazer o polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, aí fazer estádio. Depois descobrir que o polo petroquímico é uma rafinaria, depois descobrir que a rafinaria nunca vai funcionar, não? Aí pronto, né? Aí, e os operários estão lá, viraram desempregados, mas o Bolsa Família que era problemático, né? Então, isso vai ser em geral, né? Desde que a Dilma foi suspensa, mesmo antes do impeachment, começou a multiplicação dos memes, né? Tem esse Fora do Eixo, da Ninja, que são especialistas nessas falsificações. Muitas vezes você pegava, né, o meme e eram decisões da própria Dilma, que já apresentadas como o retrocesso do Temer. Como se o Temer não fosse o alter ego dela. Como se o PMDB não fosse o alter ego do PT. Como se o Lula não estivesse conversando com o Eduardo Paes, né? No telefone, que a gente escutou, né? E o Eduardo Paes fazendo brincadeira sobre os pobres, né? Sobre esse sítio de pobre, né? Agora, eu acho o seguinte, como já colocamos, né, a esquerda é estadocêntrica e a direita precisa do Estado, né? O Estado, ele é um lugar de disputa, mas eu acho que do ponto de vista, um ponto de vista de esquerda, realmente de esquerda, e que não seja um a priori de bandeira ideológica, né, que não seja, mas que seja algo que diz respeito às lutas. Quer dizer, ser de esquerda, a meu ver, deveria ser alguém que fala a verdade das lutas, da resistência. Não da resistência organizada. Tá? O que o PT adora são movimentos organizados. Por exemplo, durante a campanha eleitoral, o Stedile, um dos dirigentes do MST, ele disse que se Marina ganhasse, ele faria manifestações todos os dias. Ótimo. Por que não fez quando a Dilma ganhou? Por que não fez? Em 2015 não teve uma terra desapropriada para a reforma agrária. Ah, foi pior do que no período do FHC. Segundo a CMI, segundo, não segundo dados, não sei o quê. Então, sem contar os índios, não. Então, por que faz essa declaração, né? Aí, aquilo que é um investimento barato, né? Você investe em alguns aparelhos que nem o MTST. O MTST, primeiro, tem um único porta-voz. Olha só que a gente não sabe qual é o mecanismo, quer dizer, até o PT é mais democrático desse ponto de vista, embora a gente veja que passou pela crise, veio junho, escândalo um atrás do outro, todos tesoureiros na cadeia, não muda presidente, não muda nada, não. É pior do que uma empresa tem um escândalo desse, muda a presidência do Conselho de Administração. A Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não podia acontecer nada. Então, ou era incompetente, cega, ou não sei. Não muda nada, né? Vocês lembram quanto tempo precisou para que saísse da presidência da Petrobras a Graça? Não? É inacreditável. O PT mudou alguma coisa? Explodiu o país em junho. Estão explodindo um escândalo atrás do outro, o PT está sempre metido junto com o Sarney, com toda essa oligarquia, não muda nada, o presidente mesmo, enfim. É infalível, né? A monarquia era mais flexível. E naturalmente Lula em 2018, né? Então, o líder carismático, a figura mais, quer dizer, enfim, que não teria nada de esquerda. Então, a questão é, o Estado, né, claro que tem que ser disputado. Agora, a esquerda oficial, mesmo a esquerda de oposição, ela é estadocêntrica, pensa pelo Estado. Nós temos que pensar como atravessar, democratizar, desconstruir o Estado. A sociedade funciona sem o Estado. O que funciona na sociedade é o que consegue ser sem o Estado. Agora, isso não significa ser o público, ao contrário, né? A gente sabe muito bem que quem é de origem pobre, que é negro, índio, muitas vezes consegue chegar em algum lugar graças ao Estado. Por ter sido militar, por ter sido... Todos os amigos que eu tenho, que são na universidade, que são negros de favela, etc., foram militares, foram da Marinha Militar, etc. Quer dizer, por alguma instituição pública, que apesar de ser estatal, que ser um dos mecanismos de repressão, tem um mecanismo público, né, que atravessa. Então, temos que disputar com o Estado, né? Eu não acho, quer dizer, que não acredito nessas coisas de transformar o poder, transformar a sociedade, o mundo sem tomar o poder, John Holloway, por exemplo. Acho interessante, acho importante esse tipo de provocação, né? Como acho importante também que a passagem da Dilma ao Temer não seja linear, que tenha protesto, né? Porque senão isso é uma banalização, né? Mas enfim. Mas não acho que é por aí. Eu acho que a gente... Agora, a questão da individualização, eu acho é o seguinte, que o capitalismo contemporâneo, ele é organizado na modulação, como a sociedade de controle do Deleuze, entre essa individualização como fragmentação sistemática e essa modulação como singularização. Então, por um lado tem um fragmento e pelo outro tem a singularidade. O fragmento é essa coisa exatamente de uma individualização e de um modo de funcionamento cada vez mais, como dizer, incompreensível pelas organizações coletivas tradicionais e pelas identidades coletivas anteriores. Então, esse fragmento, ele é fruto de um certo individualismo, de um certo utilitarismo, né, que é a base do neoliberalismo, né? O neoliberalismo tem uma base material. Mas na realidade, e a gente viu isso em junho, isso não significa que não tenha outra forma de organização. Porque as singularidades, elas cooperam entre si, se mantendo tais. sem fusionar em uma identidade única de classe ou cultural, etc., e é capaz de se coordenar. Então, nós acho que... E aí que intervém o Bolsa Família, por exemplo, e a renda universal. Que uma das condições para que essa fragmentação se afirme e constitua como singularidade, como multidão de singularidades, para usar os termos que o Negri introduziu, né, é de ter um comum que permita que essa, que o Uber seja uma condição de liberdade e não de hiperexploração. Só que não adianta ser contra o Uber e defender o táxi. É como se o Marx, não, ele fosse, como dizer, fosse contra a indústria e defendesse o sistema de exploração feudal. O Marx, nada disso, ao contrário. Ele dizia que a contradição era dentro do novo modo de produção, até demais, né? Até o ponto de defender a ocupação pelos Estados Unidos de 2/3 do México, né? Vocês sabem que o Marx defendia isso, né? Porque ele achava que a contradição estava no ponto mais avançado e que, portanto, o México subdesenvolvido, colonizado pelos Estados Unidos, que virou todo o sul dos Estados Unidos, ia dentro da contradição principal. Então, não chego até esse ponto. Mas eu acho que nós temos que pensar como lutar dentro de uma economia que se organiza pelo Uber. E não achar que o táxi é a salvação, quer dizer, que a solução seria a manutenção de elementos corporativos, né? Que o táxi sequer é trabalhador, se divide em duas grandes componentes, né? Por um lado tem os diaristas, que são escravos, né, praticamente, porque eles têm que pagar para trabalhar, não? E paga todo dia, independentemente do que eles ganham. E pelo outro, são proprietários de uma concessão que deveria ser pública, né, e liberalizada, não? E que, portanto, viram aquilo que tem mais reacionário entre os pequenos proprietários, né? E é só conversar com eles para saber o que eles pensam, né? Então, o Uber, desse ponto de vista, ele vem e ele mostra que tem uma desintermediação que, se nós não a fazemos em termos democráticos, o capital polinizador o faz, ele mesmo. Agora, mas isso pode virar uma exploração, aí a gente vê, porque você no uso do Uber, não sei se eu fico, não ia muito mais barato do que o táxi, uso bastante, e o pessoal te sugere de você mesmo pegar teu carro e virar o Uber, quer dizer, entre o consumidor e o motorista vai se misturando tudo lá, né, e fica explorando os dois, porque no início tudo mais barato, mas de vez em quando te propõe uma tarifa variável, né, multiplicada por 1.3, por 2, por 3, e é aquela coisa maluca, né? Então, aí a questão é como lutar dentro disso, como lutar dentro do Airbnb. Na Europa, o Airbnb está mudando a paisagem de toda a hotelaria, né? O turismo, você sabe que é a primeira indústria do mundo, né? E na Europa tem milhões, Veneza tem 50 milhões de turistas por ano. E o Airbnb está mudando tudo, desintermediando tudo, né? Com consequências sobre a política de habitação, que são devastadoras, né? Mas a gente tem que... Então, o tema da renda universal, eu acho que é exatamente esse tema, e não mínima, tendencialmente máxima possível, né? É esse tema de dizer, para que o Uber exista, né, ele precisa de um capital, como dizem eles, né, de um capital social, de um capital humano, que é alguém que tenha um carro, né, que saiba dirigir, que seja educado, que tenha o aplicativo, né, que saiba. Então ele precisa de ser capital humano, esse capital humano precisa ser remunerado. Ser remunerado. Senão vem o Uber como flexibilização que vai destruir, né, que vai destruir tudo isso. E precisa ser remunerado. E aí eu acho que recuperar o tema das reformas é fundamental. Qual é a reforma? E sendo que discutir a renda universal para deslocar o debate sobre a reforma da Previdência significa discutir também a reforma tributária, não? Que é outro crime desse governo, não? E a gente sabe porque aí a gente sabe por quê. Não, você, isso agora a gente vê, não, que o pessoal apresenta Cunha como se fosse um alienígena que chegou no meio do governo do PT, do PMDB, assim. Mas a gente vê, o Cunha levou uma bolada de dinheiro, pelo que diz a Lava Jato, no Porto Maravilha. O presidente do Porto Maravilha é do PT. Não estou dizendo... Quer dizer, é o mesmo governo, não é o dois. Então, e a gente vê que Cunha é acusado, né, outros, né, de vender emendas parlamentares, né, reformas constitucionais, não é? Que, o problema da corrupção não é um problema moral. Mas isso não significa, não é fazer moralismo sobre isso, que, ah, não, isso é moralismo. Mas, pô, é um problema de democracia, no sentido que a gente é governado pelas empreiteiras, não é, entendi? Então, a gente vota isso, aquilo, na verdade, eles vão fazendo em função de quem paga, não apenas a eleição, mas quem paga depois o projeto de lei, o escritório do advogado que faz a reforma, o escritório do advogado do lobista, que faz, que escreve o texto da lei, e é isso que está funcionando. Então, a reforma tributária é a coisa mais inacreditável, né? Não tem como fazer uma discussão sobre a reforma da Previdência e sobre renda mínima sem, renda universal, desculpa, sem uma reforma tributária. E aí que a gente vai tocar na questão do orçamento. Agora, eu acho o governo Temer muito fraco. Tão fraco quanto o governo Dilma, que tem condições de um movimento contra esse governo, mas para que esse movimento seja um movimento real e não mistificado, ele precisa ser contra Temer e contra o PT. Ou pelo menos contra Temer sem ser petista, governista. Porque o PT tem uma inteligência de comunicação que a gente tem que reconhecer. Então ele tem o PT, mas nunca se apresenta como PT. MT, ST, Levante da Juventude, Frente Sem Medo, Cheia de Medo. Não, que, os garotos que foram manifestar achando que era golpe mesmo, que foram pro Paulo, perdendo o olho, quebrando tudo. Aí o pessoal disse, não, esse cara não. Aí golpista e golpeado se juntaram para eliminar os garotos que, não sei porquê, foram manifestar contra, achando que era golpe mesmo e quebrando tudo, né? Vocês viram em São Paulo, né? Nunca vi um golpe desse, né? Onde o golpeado, na verdade, se reúne com o golpista para pacificar as manifestações de protesto contra... Então, a condição, eu acho que o Temer vai ter dificuldades, mas, ao mesmo tempo, tudo isso vai ser apresentado como retrocesso. Você vê como a gente mantinha o Bolsa Família. Mentira! O Bolsa Família é cheio de coisas insuportáveis. Por quê? Porque ele é condicional. Então, ele suprime um monte de gente do cadastro. E quem é que suprime do cadastro? Aquele que mais precisa. Qual é a família que não coloca a criança na escola e que não vacina? A família que está com um problema pesado, mãe solteira, viciada, com problema de álcool, com problema de droga. Não tem escola no território. Exatamente, não tem escola no território, que mora em cima do morro, etc. Aqueles que mais precisam. Então, o governo Lula e Dilma sempre excluiu esses. Mentira que é retrocesso. É um modo de funcionamento. Nunca foram no sentido, mas se, por que não é lei? Por que em 14 anos transformaram em lei? Para dizer que depende deles. Fazendo como Sarney Docet, não? Como o PMDB sabe fazer, não? Para fazer com que, para você ter o Bolsa Família, tem que votar neles. Por que não transformaram em lei, em dispositivo automático? Para não poder dizer que depende deles. Nós precisamos de um movimento contra essas reformas que não seja governista. E acho que essa é a maior dificuldade, porque a gente está, quer dizer, a gente, acho que a multidão, mesmo aqueles que foram com a direita na rua, não estão por essa reforma, não reconhecem o Temer. E porque também vai ter as tentativas, que necessariamente vão fazer, de barrar a Lava Jato. Que a Lava Jato já está pegando todo mundo lá. Está fazendo filhote, não sei se vocês viram, né? Tem agora uma coisa em São Paulo, tem uma no Rio, né? Que funciona diferentemente, está fazendo filhote. Esse é o terror da... Agora, claro, a Lava Jato em si não é nenhuma solução, né? Mas não se resolve dizendo que é imoralismo. Como é imoralismo? Não entendi. É uma questão de democracia. Eu quero votar alguém que vai me representar e não representar a empresa que eu pagou, né? E que continua a pagá-lo. Todas essas agências de regulação, Agência Nacional da Aviação, como é que funciona? Quando tudo isso, como você faz? Por exemplo, não sei aqui, mas no Rio de Janeiro, um dos problemas principais é a corrupção da polícia, né? Que vira uma violência generalizada. Como você faz para combater a corrupção, ter uma política verdadeira de pacificação, se o sistema central é organizado em torno da corrupção? Isso é um problema político, não é um problema moral. Não é fazer moralismo de jornal, de lacerdista, né? Que, como faz a senadora dizer aqui não tem ninguém que tem moral para me julgar? Como faz para dizer isso, quando ela mesma não tem moral para isso? A senadora Gleisi, do PT. Aqui, ali dentro ninguém tem moral, né? Aliás, no, na Assembleia Legislativa, no, depois da manifestação do 17 de junho, né, tinha uma, um grafite que dizia: quem joga bomba moral não tem moral nenhuma. Bomba de efeito moral não tem, na realidade, moral nenhuma. Mas isso não. E quando ela fez isso, é uma chantagem. Eles estavam todos juntos, na mesma falcatrua. Como a gente pode defender isso? O resultado disso é que vamos mesmo não apenas conquistar os direitos necessários para que esse país mude, não? Para que os nossos filhos tenham um mínimo de horizonte, mas vamos perder aqueles poucos injustos que funcionam como mínimo de proteção. A legitimidade da reforma é o fracasso dessa política. Muito bem, agradecemos as memórias, as ideias, paradoxos, as contradições, enfim, postas para nós continuarmos a vida que não é fácil, não, né? Mas é bonita. Então, e falando na boniteza, nós logo mais seguiremos aqui com a conferência com Josué Martins, às 15 horas com o professor Evilásio, 16h45 teremos a apresentação dos trabalhos e logo mais à noite com o professor Gael a conferência final. Então temos uma tarde e noite repletos de mais memórias, ideias e provocações para a gente seguir em frente. É importante dizer, hoje nós temos uma pequena semeadura aqui da discussão da questão do desenvolvimento da região. Iniciamos uma feira pequena, orgânica, que cresce na articulação com os produtores rurais aqui da região. Então, estão aqui no corredor, simbolicamente, para a gente seguir um projeto mais ampliado de debate sobre o desenvolvimento que temos e que queremos. A universidade está repleta de gente nova, jovem, que veio participar de um evento chamado Conecta, em que os alunos de ensino médio, então, são chamados a conhecer a universidade. Então, são dois movimentos que estão por aí, que a gente vai convivendo, e é importante também compor os nossos cenários, né, de apreensão da realidade, de intervenção nela. Agradecemos, desejamos bom almoço e voltamos então aqui às 14 horas, tá bem?